Spider-Man does whatever a spider can. It's a web in his eyes that just needs to die. Look at him. Here comes the Spider-Man. Tripcast! Estamos começando mais um Tripcast e estamos aqui hoje com aquele cara que eu não odeio, o Everton. E também estamos com aquele que não é o Cris, mas todo mundo odeia, o João Pedro. Nossa. Opa. Obrigado. Aqui do meu lado tá o Maurício e eu gosto bastante do Maurício. Poxa, obrigado, João. É recíproco. E aqui com a gente também, aquele que faz piadas que todo mundo odeia, menos eu. Ô Magari. Isso aí. E aqui também a gente vai gravar junto daquele que todo mundo odeia. Inclusive eu, o Eric. Meu Deus do céu. Qual será esse tema? Meu Deus, não deu pra sacar pelas apresentações? Eu odeio ficar sem saber o tema. Ano passado, eu acho que foi o Maurício que deu a ideia, né? Ano passado a gente fez um programa Todo Mundo Gosta, Menos Eu. Foi bem recebido pelo pessoal. Então agora a gente vai todo fazer mundo o inverso, gostou, né? Menos eu. Todo mundo gostou, menos eu. Esse mês a gente vai fazer o inverso, né? Coisas que todo mundo odeia, menos cada um de nós aqui, ou né? Ou seja, vai opinião... só o inverso. Todo mundo vai odiar, menos eu. Porque eu ia falar que todo mundo odeia menos nós, mas não. Menos cada um de nós aqui, porque não vai ter consenso, provavelmente. É, talvez tenha aquilo, em alguns, né? Talvez não em outros. É, aquele tem aquilo, né? Todo mundo é muita gente. Óbvio. Sim, né? Estamos na internet. Todo mundo odeia. É, o melhor é quando a gente para pra pensar, né? Todo mundo odeia, menos eu. A gente pensa, tem muita coisa que todo mundo odeia, né? O pessoal gosta de odiar bastante coisa. E daí eu tava pensando assim, pá, será que isso eu gosto? Mas eu odeio também isso. Ah, isso daqui eu também odeio. E eu não consegui achar nada. Daí eu... Lembrando que existe uma linha muito tênue entre o amor e o ódio. Exatamente. Eu pus aqui... emoções, né? Mexe com as emoções. Eu tava pesquisando pra fazer, pra fazer uma listinha aqui. Pus aqui as piores histórias do Aranha. Mas aí todas que tinha lá eu odiava também. Bom, mas vamos lá então. Vamos lá. E antes de seguir para o programa, só lembrar que esse podcast ele é do site aracnofan.com.br. O Aracnofan tem 3 podcasts, sendo 2 semanais. O primeiro é o Tripview Classic, lançado toda quarta-feira, onde a gente comenta cronologicamente todas as revistas do Homem-Aranha, seja a revista em que ele é o principal ou que ele participou e etc. Começamos lá nos anos 60 e estamos avançando aí. E na sexta-feira temos o Tripview, que comenta revistas atuais do Homem-Aranha e às vezes outras coisinhas especiais, como episódios de desenhos animados, por exemplo. Mensalmente temos o Tweepcast, que sai na sexta-feira da última semana do mês. Essa semana não tem Tweepview Classic nem Tweepview, tem apenas o Tweepcast, que é um podcast naquele formato mais usual que todo mundo está acostumado, né? De que é junto uma galera para falar sobre algum assunto. Além disso, temos as nossas redes sociais, nos siga em todas as redes sociais, que a gente está sempre atualizando e está interagindo com o pessoal. Temos o Aracnofan no Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, grupo do Facebook, em todos os lugares a gente está como Aracnofan, né? Barra Aracnofan ou arroba Aracnofan, você acha a gente em todo canto. E estando lá, você pode pedir pra gente o link do grupo do WhatsApp para participar com a gente por lá também. Além disso, se você quiser apoiar o Aracnofan com algum valor financeiro, você pode fazer isso através de padrim.com.br/aracnofan. Isso ajuda a gente a cobrir vários custos que o site tem de hospedagem, como podcast e o site em si, enfim. E em troca tem algumas recompensas que você pode ganhar com isso. Ah, e claro, né? Se você não puder contribuir financeiramente, e mesmo que você possa, você também nos ajuda muito compartilhando os podcasts e as publicações do Facebook, Instagram, etc. com amigos. Espalhe a palavra do Aracnofan, que nosso único objetivo é a conquista... Não, desculpa. Nosso único objetivo é juntar o máximo possível de fãs do Homem-Aranha para trocar ideia e compartilhar nossas experiências. Muito bem? Então é isso aí. Bora pro programa. Eu acho que ódio é uma palavra muito forte. Vocês estão deixando essa palavra muito, muito à solta. Ah, eu sei uma que o Eric vai falar agora que o Magaren falou das histórias aí. Eu sei uma certa minissérie que ele pode... que ele vai mencionar aí. Pro João Pedro vai ser um programa fácil, né? Tipo, uma coisa que ele gosta e todo mundo odeia são as histórias atuais do Homem-Aranha. Olha, olha, eu estou ouvindo todos os programas e não tá muito assim, não. É, o pessoal não tá dando nota muito boa para os programas atuais, não. Mas aqui, ô João, eu concordo. É, a gente tá generalizando aqui como todo mundo odeia e tal, mas uma coisa que eu comento direto nos grupos e tal é que, assim, o pessoal é muito passional, sei lá, com essas paradas de hobby, sabe? Tipo assim, a pessoa não consegue não gostar, a pessoa tem que odiar, sabe? Mas, pelo bem do tema, a gente vai usar o termo odeia, mas é coisas que as pessoas não gostam. Eric, tem que ter a figurinha do senhor desculpinha na vitrine. Mas é porque eu acho interessante colocar isso, porque até tem algumas coisas que eu quero falar que não é que todo mundo odeia. O pessoal fala mal, tal, mas não significa que o pessoal odeia, né? Quer matar quem escreveu, né? Não é isso. Ah, sei lá, depende. Eu quero matar quando depois de eu ler. Matar a mim mesmo. Eu até pensei em chamar o Rafael pro programa, porque ele se encaixa em um programa, nesse negócio que todo mundo odeia, menos ele, que é o desenho lá do Diversão e Alegria. Ah, é verdade. Manda um áudio de participação do Rafael aí. É, meu sentido de aranha tá te lindando. Eu sinto que tem alguém falando mal aí do melhor... Não, não vou exagerar. Do terceiro melhor desenho do Homem-Aranha, Homem-Aranha Ação Sem Limite, né? Pô, desenho foda pra caramba e muito mal compreendido, né? É uma obra grandiosa demais pra mentes pequenas, como diriam alguns aí. Mas não, falando sério, o desenho eu acho ele é realmente bem compreendido, porque ele tem vários pontos assim que eu acho interessante, né? Que eu assisti ele há uns 4 anos atrás, eu acho que foi isso, no máximo em 5. E tem muita coisa legal assim, né? Claro que tem alguns defeitos mesmo, mas eu não acho nem de longe tão ruim igual a galera fala. É, na verdade, tem muito desenho do Homem-Aranha, muito, mas muito pior aí do que esse desenho daí, né? Do Ação Sem Limites, né? Que é pura diversão e alegria. Tipo, o Alto Evolucionário, né? É um dos pontos aí que eu acho da hora desse desenho, que ele é um vilão, que nos quadrinhos antigos aí, como eu não leio muita coisa atual, né? Na verdade, eu não leio nada atual. Mas nos quadrinhos antigos ele era um vilão até recorrente, né? Ele sumiu depois de um tempo, até a época que eu tava lendo ainda, o quadrinho ele tava bem sumido. Ele é um vilão aí que eu sempre achei interessante, e eles usam ele como vilão principal nesse desenho, né? Que é um negócio bem da hora mesmo. Ele já tinha sido usado no desenho dos X-Men, né? De 90 e poucos lá, aquele desenho clássico dos X-Men. Lá ele tinha um visual bem fiel, já na Ação Sem Limites eles mudaram totalmente lá o visual, uma porra totalmente aleatória, né? Mas enfim, o que esse desenho tem aí de aleatório não tá escrito, né? É um dos pontos aí que eu acho que a galera não curte, mas eu acho da hora. E, tipo, eu sempre tive problema com essas criaturas, esses bichos, né, meio humanoide, né, animal meio humanoide assim. Eu nunca fui fã desse tipo de coisa assim, tipo Thundercats, por exemplo. Eu sempre fui meio assim, porque eu não curto, eu acho meio estranho, sei lá. Mas esses vilões aí desse desenho, eu acho até da hora, assim, faz ser pra mim, assim, suportável ver aquilo lá. Eu acho uma parada meio escrota, mas um desenho eu consigo ver. Eu acho até aquele lá que eu acho que é tigre, né? Um cara é tipo um tigre humanoide. Eu acho ele até da hora, tal. Então, o desenho ele conseguiu fazer isso, né? Eu assisti uma parada cheia dessas criaturas, assim, que é uma parada que eu acho estranha, né? Eu não sei lá, sempre tive essa estranheza aí. Daí, além disso, né? Tem outro ponto aí que eu curto, que é o elenco lá, né? Os coadjuvantes e tal. Dá um foco maior pro John, né? O filho do JJ. Ele é até que é importantezinho lá na trama. E também tem aquela mulher lá que tem um filho, né? Eu esqueci o nome dela, faz tempo aí que eu revi. Mas eu sempre achei a relação dela com o Peter, né? E do Peter com o menino bem da hora. Eu achei bem trabalhado na época que eu vi, né? Então, foram coadjuvantes novos, né? Criados pro desenho. Eu achei eles bem explorados e bem, bem feitos, né? Tem aquele Duende Verde do Ben também. Então, acho assim, tem muita coisa legal no desenho e tal. Talvez a maioria da galera não curta, mas eu achei massa, assim. E tem o melhor aspecto do desenho que eu acho, que é a qualidade da animação, o estilo dela. A abertura, né? Uma abertura que eu acho bem da hora. Eu acho uma das aberturas mais da hora aí de desenho de super-herói. E essa animação, eu acho o estilo dela muito bonito, né? Porque ela é um estilo bem quadrinho mesmo. É tipo, total animação de história em quadrinho. A coloração dela eu acho muito bonita. E o desenho ele traz aquela pegada meio Aranha 2099, que é uma das minhas versões favoritas também, né? Tem todo aquele lance das pessoas lá que vivem embaixo, lá na Cidade de Baixo, na miséria. E tem aqueles bichos humanoides que vivem, né, mais lá no bembão e tal. Então acho isso aí da hora, né? Por ser inspirado em 2099, atrás ou alguma coisa de 2099, apesar de que se tivessem feito de uma vez a animação do 2099, né? Totalmente inspirado nos quadrinhos dele e tal. Talvez teria sido melhor mesmo, né? Mais interessante, mas ficou da hora essa inspiração, essa homenagem aí. E também o fato, né, do desenho meio que continua, entre aspas, aí o desenho dos anos 90, né? Que é um dos meus desenhos favoritos, Homem-Aranha. Top 3 aí, né? Junto com Diversão e Alegria. E então, tipo assim, meio que era pra ser a continuação, né? Então, tem a Mary Jane lá, no primeiro episódio ainda tem o Nick Fury, toca a musiquinha clássica da abertura lá, que é a melhor abertura do Homem-Aranha, aquela lá do desenho dos anos 90. Aí, traz aquele aspecto, né, de continuação. Você vê na Mary Jane, você sabe que no final do desenho lá, ele de alguma maneira conseguiu resgatar ela, né? Então, como o desenho acaba daquele jeito, dos anos 90, né? Tipo, sem muita explicação de como acaba realmente, é legal ver que deu tudo certo pro personagem que se lascou lá o desenho todo. Então, eu acho bem da hora. E o próprio Aranha é muito bem feito nesse desenho, a personalidade dele, as piadas são muito bem trabalhados. É isso aí, galera. É uma obra muito mal compreendida, eu tive que vir aqui, né, fazer o meu trabalho de fã aqui e defender essa obra aí que eu tenho bastante carinho aí. Quando ele começou a passar na Globo, nossa, eu achava ele demais. Claro que depois que você assiste, quando é adulto, né, a visão muda um pouco. Qualquer coisa que você for assistir depois de adulto, essa visão ela muda um pouco, né? Infelizmente, na maioria dos casos aí, as coisas que eu curtia quando eu era mais novo, eu sempre continuei gostando depois que fiquei adulto. Mas esse desenho realmente faz um tempinho que eu assisti ele. Na época que eu assisti aí, eu gostei bastante. Mas assim, eu lembro que nessa época esses aspectos aí foram os que mais me chamaram a atenção no desenho, né? E é o motivo de eu ter curtido ele. Na época eu já lia bastante quadrinho, né, do Homem-Aranha e tal. E eu consegui gostar, né? Eu já tava bem mais velho e tinha uma visão mais crítica e mesmo assim gostei. Então é isso, galera. Foi uma passadinha aqui rapidinho só pra defender essa obra-prima aí. E é isso. Galera, pode reclamar, pode não gostar, mas o desenho é pura diversão e alegria. E é isso aí. Valeu, falou. Olha, eu não consigo ver nada positivo, cara, naquele desenho. E olha que eu sou uma pessoa que vê muita coisa positiva das coisas. Eu não consigo ver positivo nem negativo. Pra mim o desenho simplesmente não tem nada de Homem-Aranha. Uma coisa... Eu tenho uma coisa positiva pra falar do desenho, que ele terminou de acordo com a série. A música de abertura é boa. É verdade, eu falei que não tem nada positivo, a música de abertura eu gosto também. Ainda mais a versão com letra, né? É, diversão e alegria, não é essa? Isso, essa aí. Só diversão, tá louco? Eu não coloquei isso na minha lista, mas eu não odeio essa série, não. Ah, a cena da abertura é boa, né? Do que tem o funeral do tio Ben, a aranha picando e tal, que mostra a origem. Então a abertura é legal como um todo, a animaçãozinha dela é legal também. Vamos só alinhar aqui, então. São coisas que a maioria das pessoas não gosta e a gente gosta, tá? Vamos colocar essa linha. Tipo assim, se a maioria não gostar e pra gente é indiferente, não vamos incluir, não. Vamos só... A gente não. Beleza, eu, beleza. Né? Cada um. É isso, porque o que a gente for mencionar é igual eu aqui, coisa início, que provavelmente todo mundo odeia, menos aquela pessoa. Isso, não, mas eu falo gente, por isso, assim, porque assim... Vai ter alguma coisa aí que a gente vai falar, todo mundo odeia, menos eu. Aí o outro fala, mas eu não odeio. Ah, mas eu também não. Exatamente. Esse desenho, eu achava ele... Eu só achava meio chato o roteiro, sabe? Assim, eu achava... Ele era meio chato e meio bosta. A pior coisa que já fizeram. Mas era um negócio que não dava muita vontade de ver o próximo episódio. Não tem nada a ver com Homem-Aranha. Meio chato. É uma das poucas coisas que... Quem for ouvir os vídeos que a gente fez lá... É uma das poucas coisas que o técnico me substituiu durante... O Magari... O Magari abandonou, falou, quer gravar esse trem mais não. Essa coisa, esse trem... Nem pra fazer piada tava conseguindo. Não consigo julgar. O Magari ficava assistindo e ficava só assim... Sabe, não falava nada. Mas aqui, deixa eu puxar uma coisa então, que muita gente fala mal e tal, e eu particularmente gosto... Que é do Peter Parker, do Andrew Garfield. Ele é muito menosprezado. É um assunto. Falando de... Eu tenho dois. Eu tenho dois tópicos dele aqui. Calma, gente, pra acrescentar. Calma, aqui tá também. Todo mundo falando. Todo mundo ia falar dele, é isso? eu pelo menos anotei, foi a segunda coisa. Não, que eu tô pensei. Deixando o Eric porque ele puxou o assunto, mas eu tenho dois tópicos não, mas, dele assim, aqui. A minha opinião é que assim, eu realmente. Ok, era um Peter Parker diferente, ele era um jovem dos anos 2000, né? Diferente do Peter Parker dos quadrinhos, que foi jovem nos anos 60, né? Então, assim, ele. Ficar, andar meio descabelado, ser meio hipster, essas coisas. Não, não sei nem se esse é o termo certo. Não me incomodava em nada. É isso aí. Eu gostava do estilo de piadinha que ele soltava, essas coisas assim. Eu realmente gostava dele como Peter Parker. E eu acho que ele é muito menosprezado, cara, porque as discussões sempre ficam entre o Tobey Maguire e o Tom Holland, né? Isso que eu ia falar, ele ficou. Ele deu azar de ficar num limbo, né? Porque ele fica entre a trilogia clássica, que os fãs das antigas amam, e a nova franquia, que, tipo, o pessoal mais novo adora. Então ele ficou num limbo, sabe? Ele caiu nesse limbo aí. Uma vida injusta. Do esquecimento. Né? Ele é o ator que mais gosta do personagem, sendo bem sincero. Exato. É isso que eu ia falar também. Ele é fã. Ele tá no limbo entre a. Entre o programa passado que a gente fez e esse. O da trilogia que todo mundo ama, menos eu. É verdade. O novo que todo mundo odeia. Todo mundo... Não, é o contrário. Não, as duas é todo mundo... Ah, sei lá, me perdi. Segue o jogo. Mas ele... O negócio que o Everton falou aí é verdade. Tipo, ele, pelo menos, era o que mais demonstrava que gostava do personagem, né? É, e ele conhecia, ele lia o personagem... A primeira aparição dele como Homem-Aranha lá na Comic Con lá... Que ele foi fazer uma pergunta pro pessoal do elenco lá, tinha um cara fantasiado de Homem-Aranha, que fez uma pergunta, não sei o que, não sei o que, aí ele tirou a máscara e falou, aí é importante pra mim, não sei o que, eu sou o novo Homem-Aranha. O Tom Holland parece gostar bastante do personagem também, ele fez aquela tatuagem, né, do personagem, mas aí eu lembro, pô, a tatuagem foi no pé, onde não aparece muito, e pé é uma parte do corpo que a pele desgasta muito, então a tatuagem apaga logo. Então, gosta, mas não muito. É difícil julgar isso também, que ator... Lógico que tem maquiagem, essas coisas todas, mas normalmente ator faz as tatuagens mais escondidas, né? Por causa de papel e tal. Sim, sim, verdade. Mas aí o pessoal vai falar, ah, o cara é fã do Homem-Aranha, o que que isso torna ele um Peter Parker melhor? E é bom frisar que Peter Parker, que o Eric citou e que eu também ia citar, porque o pessoal, muita gente fala, ah, o melhor Peter Parker é o do Tobey e o melhor Aranha é o do Andrew, por exemplo. Mas eu não faço essa distinção, na real. Eu acho o Peter Parker do Andrew melhor do que qualquer um dos outros dois, e como o Peter mesmo, sabe? E é uma versão diferente. O João ia falar o quê? Você não gosta dele, né? É, eu tô no grupo aí da galera generalizada que odeia ele. Eu não sou muito fã dele. Cara, generalizado. Cara, mas ele é tipo do Tony Hawk, ele anda de skate. Tem um Homem-Aranha. É, isso significa bastante, né? Esse é o tópico que eu salvei aqui. O Peter skatista eu gosto e não me incomoda nem um pouco. E vou falar, tipo, vou falar o porquê. É um negócio que quem tá no grupo do WhatsApp já sabe essa minha opinião. Mas pra mim é a desculpa perfeita de falar que ele já tinha uma certa agilidade antes do que só tipo, do dia pra noite ele acorda todo atlético e sai fazendo o parkour pela cidade, pulando pra cá e pra lá, sem ter um mínimo de uma cãibra. Maurício, isso não significa nada. Eu fiz natação durante 16 anos e se eu fosse picado por uma aranha eu não ia ser mais rápido por causa disso. Mas se você fosse picado por um por uma, uma enguia, peixe radioativo, mesmo assim não ia fazer diferença nenhuma, não ia nadar mais rápido. Você tá mirando no bioma errado daí. A questão do skate é só se o cara for assim, ah, não pode ser nada diferente dos quadrinhos e tal, porque nos quadrinhos ele não andava de skate, enfim. Mas aqui tem gente que usa esse argumento pra que dizer, não, o cara, ele anda de skate, então, obviamente, ele não é um nerd excluído, como se nerds excluídos da sociedade não pudessem fazer nenhum esporte, né? O Peter nos quadrinhos, ele dava tirada em todo mundo também, ele não era tão nerdão no cantinho dele, não. Mas o negócio do skate que o Maurício falou faz sentido no sentido do reflexo, né? Porque, assim, o cara... Não que ele vai ser ágil porque ele andou de skate, mas, tipo assim, por ele ter, tipo, habilidades com esporte radical, não sei o que e tal, o cara talvez tenha um raciocínio mais rápido, né? Pode, sabe cair melhor. Ele já tá acostumado com movimentos diferentes, né? Sim, ele pula, coisas assim. Só comentar uma coisa, que às vezes alguém caiu de paraquedas nesse podcast aqui, né? Nunca viu o Tweepcast antes. É diferente de outros podcasts pela internet, a gente não quer convencer vocês de nada, tá? É opinião nossa. Se você não gosta, igual sim, exato. Gosta, não goste, não é ter problema nenhum. Você tem todo o direito de estar errado e discordar comigo. Tem gente que fala, ele não tem nada a ver, sabe, com o Peter dos quadrinhos, eu discordo disso, assim, porque se for pegar, até fisicamente eu acho que ele é o mais parecido dos atores, assim, questão de rosto e tal. E tipo, ah, assim, tipo Aranha Magrelo também, Everton? Tipo, que você fala que ele é parecido, assim, também porque o aranha dele é bem magrelo e tudo mais? Ah, sei lá, o aranha tipo do que o Hobbitinha Bagley, desenhava, exemplo, mais ou menos, ali? Não, o do Bagley ali dos anos 90 parece com ele, por exemplo. Tirando o fato de ser adulto, ele é magrelo, assim, e realmente parece. Mas eu acho que, não fisicamente só, eu acho que na personalidade ele parece muito também. Ele inventa as mesmas desculpas esfarrapadas do Peter, tipo, ele se atrapalha e faz as coisas no improviso, é todo desajeitado. Eu gostava dele atrapalhado, cara, ele dando aquelas gaguejadas doidas lá. Ele tem as desculpas do Peter, alguns outros aí tem o arrepio do Peter. Mas a diferença é que ele é um bom ator. Eu acho que diferente do Aranha do Tobey, por exemplo, que é mais passivo, assim, mais quieto, mais, como eu vou dizer, ele fala menos, o do Andrew Garfield tem essa coisa do Aranha de ser falante, só que sem ser caricatura, como o do Tom Holland, que fala e tipo, irrita, sabe? Eu acho ele um pouco mais na medida certa, assim, um pouco até mais realista. É o que eu sempre falo quando a gente toca nesse assunto, tanto aqui com os grupos. Peter barra aranha do Tobey é um péssimo personagem num universo ótimo. E o Peter barra aranha do Garfield é um ótimo personagem num universo ruim. É, tipo isso. Aqui, por falar nisso, deixa eu aproveitar e puxar que tá mais ou menos dentro do tema. Só pra subir a plaquinha da Cipa, se você não participa do grupo, ninguém vai entender. E o Peter barra aranha do Holland é um péssimo personagem no um universo péssimo. Ele juntou os dois. Pois, enfim. Só mais pra puxar aqui, porque eu sei que tem problemas. Eu sei que tem problemas, tal, mas os problemas não me incomodam bastante pra não gostar do Espetacular Homem-Aranha 2. Eu gosto. Ninguém gosta desse filme, eu gosto. Cara, Espetacular Homem-Aranha, os dois filmes, são filmes assim, quando lançaram... O um eu não lançaram, gosto, não. Mas o dois eu gosto. Quando lançaram no cinema, eu fui, eu assisti mais de uma vez os dois, eu gostei bastante, peguei mídia física e tudo mais, só que eu percebo que, conforme os anos vão passando, eu vou assistindo eles, eu gosto menos. Então eu parei de assistir, tipo, deixa lá enquanto eu ainda gosto. Para de... É, eu adotei isso. Assim, inclusive, o primeiro Amazing Spider-Man, eu fui ver mais de uma vez no cinema. E uma das vezes foi de graça, porque eu ganhei um sorteio do Arachnofan lá e eu ganhei dois ingressos pra ir no cinema. Foi eu e um amigo meu. Na época ele não era membro, tá, gente? Não era, a gente não desvio aqui em terra. Muito é antes de eu virar membro. Ah. Eu fui virar membro acho que 4 anos depois. Mas é porque assim, eu sei, me incomoda um pouco o Electro lá, o dente emendar porque o cara leva choque, sabe? Tipo, incomoda um pouco, o duende sair do nada. Mas cara, eu acho que eu gosto muito da relação do Andrew com do Peter com a Gwen, sabe? Então sim, assim, sim. Eu gosto muito deles interagindo e tal, então assim, isso me pegou no filme, nos dois. Só que o primeiro filme eu não gosto muito, assim, mas eu no segundo me pegou contar. Mais porque eles estão... É, não, a maioria é. A maioria gosta mais do primeiro. Não, na quando verdade, a gosta de algum gosta dos dois? É, a maioria não gosta de nenhum. Quando alguém gosta de algum, gosta do primeiro. Eu entendo quem gosta do segundo. Eu detesto ele, mas eu entendo quem gosta. Mas não assim, consigo ver o que eu queria dizer é que... É porque assim, eu gosto muito da relação do Peter e a Gwen nele, que tá muito mais forte do que no primeiro, né? Porque eles realmente estão juntos. E eu tô muito acostumado a trailer e imagem de eu tô muito acostumado, olha aqui, mas não, eu falo assim, eu já quebrei muita cara de confiar em alguma coisa em trailer e quando você vai ver o filme não acontece. Então eu nunca acredito em nada que tá no trailer. Então eu fui ver o filme com zero expectativas de que a Gwen ia morrer. Zero. Então foi muito surpreendente pra mim, sabe? E isso me ganhou. Eu acho que esse foi o ponto. É, essa inclusive, é a parte que eu mais gosto desse filme 2. No filme 1, eu gosto bastante do vilão. Eu acho o Curtis Connors um vilão legal pro primeiro filme. Então é a única parte que eu gosto do primeiro. E a única parte que eu gosto do segundo é a cena dela morrendo. É porque eu realmente não esperava. Ah, mas ela tava com a mesma roupa. Sim, mas eu achei que isso era meio que pra dar aquela enganada, sabe? Pra fazer... É tipo a cena da Mary Jane lá no primeiro filme que o duende joga ela da ponte. Aí, tipo assim, quem lê o quadrinho vai achar que ela vai morrer, mas na verdade não vai, né? Eu sei que era trocar a Gwen pela Mary Jane na cena, né? Mas ali eu achei a mesma coisa, entendeu? Ali eu achei a mesma coisa. Tipo, ela tá com a roupa, mas não sei se eles vão fazer isso, sabe? Aí não, quando acaba a luta com ela. Até a hora do. Tac. Mas assim, eu achei que ia terminar com a luta do Electro, entendeu? Então a partir do momento em que o Duende aparece, mesmo que eu ache aquele Duende tirado do nada lá, tipo, do nada o cara, enfim, muito mal trabalhado, mas a partir do momento que o Duende aparece até a Gwen morrer, eu lembro que eu fiquei travado na cadeira, sabe? Tipo assim, parecia que eu não tava respirando e tal. E isso é uma coisa que eu sempre falo, é que o sentimento que eu saio na hora que eu vejo o filme é o que eu julgo, né? Tipo, eu não fico julgando, ah, porque naquela cena, o efeito especial... Não, tipo assim, eu saí achando bom, então o filme é bom pra mim, entendeu? E eu acho que isso me ganhou. Essa parte do filme, inclusive, ela é bem legal. Eu gosto dessa parte do filme, que esse duende maluco aparece, aí ele olha pra Gwen, ele olha pro Homem-Aranha, e aí ele entende, ele saca, né, a relação dos dois. Aí que ele pega ela pra fazer toda a parte do mise-en-scène da morte dela. Essa parte é bem legal. Sim, uma cena bem construída. A cena é muito bem feita, mas aí entra naquele ponto. A gente já comentou isso em alguns momentos. Quando a pessoa gosta de algo, ela vê vários pontos pra justificar que aquilo é bom. E quando a pessoa não gosta, ela vê todos os pontos pra justificar que aquilo é ruim. E uma acha o absurdo a outra não ver que ela tá certa, né? Isso é a discussão padrão, né? Ah, sim. Então... coisas do tipo mãozinha de teia, essas coisas assim, pra eu que gostei da cena, tanto faz, sabe? Pra quem não gostou, tipo, ah, que absurdo! Cara, entendeu? Então, a mãozinha de teia é um negócio muito bom, que na época virou meme, né? Porque o pessoal usava pra criticar a cena, que é uma cena legal. Ah, porque ele faz uma mãozinha de teia, a teia criou vida, papapá. Daí o cara pega, tipo, tu via que o cara que tá reclamando ali tava só porque preferia o filme anterior e, enfim, ia odiar qualquer coisa, de qualquer maneira. Aí tu pega, ia lá nos quadrinhos dos Atos de Vingança, pegava o Homem-Aranha fazendo uma mãozona de teia com poder cósmico, lá e jogava o quadrinho. Jogava sem contexto nenhum. Eu fazia muito isso só pela zoeira, tipo, jogava sem contexto. O Aranha fazendo uma ratoeira de teia. Olha aí a mãozona de teia do Aranha. Mas aproveitando, mãozinha de teia é uma coisa que eu deixei aqui, que todo mundo odeia, mas eu gosto. Eu realmente gosto, achei tipo... É meio breguinho assim, mas é bonitinho, tipo, a partir do momento que você entende que a teia é uma extensão, né, do corpo do Homem-Aranha. E daí eles pegam... então, faz essa metáfora, tipo, como se porque fosse... Porque a teia se abre daquele jeito mesmo. Um desespero, fosse um desespero, a tentativa desesperada dele de tentar alcançar a Gwen. Batida, cara, a batida é muito, eu ia falar impactante, mas não no sentido literal, no sentido da cena, também. Sabe? Também, literal. Mas eu ia falar que, assim, você vai levar seu filho, uma criança pra assistir o filme e a mulher bate a cabeça no chão, sabe? Dá aquele... É muito tenso, cara. E uma batida bem seca mesmo. Sim, e uma coisa que eu ia falar do filme, e o desespero também do Peter depois, né? É uma coisa... Ah, e aí vem a parte final do Espetacular Homem-Aranha 2, eu acho muito ruim. Aquela... Porque eu entendo que eles querem mostrar que passou um tempo e ele, tipo assim, ah não, vou voltar a ser o Homem-Aranha depois de 6 meses e tal, porque o filme não pode terminar pra baixo, vamos dizer assim. Só que, tipo, eles fazem 5 minutos, né? Essa parte realmente... E ainda colocam um rino tudo cagado lá, que pra mim o problema dos filmes são os vilões, né? Mas... Por isso que eu não gosto dele, eu acho que os vilões arruinam as coisas boas. Mas o Peter em si, como eu citei, é um dos que tava na minha lista aí, que agora já foi, então... Não, eu ia falar que uma coisa que eu gosto muito no Espetacular Homem-Aranha 2, lembrando que não existia MCU na época, né? É que eu acho, até aquele momento, eu achava o melhor uniforme. Era o que mais parecia quadrinhos. Sim, ele é bem bonito tinha mesmo. A lente grande. Tinha e uma coisa que empolgava pelo fato dele ainda não estar no MCU era que eles estavam plantando um negócio de universo expandido, né? Aparecia lá coisas do Octopus, do Abutre e tudo mais. Quando se acompanhava na época... Não sei vocês, mas eu pelo menos achava legal. Eu ficava empolgado, assim, de ver, ah, que legal. Estão pensando em expandir esse universo aí, né? Eu ficava com medo. Bem completo. A parte dos pais dele que era meio zoada nesses filmes aí, mas... Mas eu ficava com medo porque eles iam fazer um negócio completamente... aquele lance de tudo ligado ao Oscar que não tava sendo feito de uma forma interessante. Pelo menos eu acho, né? Porque eles mataram o Norman, né? No segundo filme já, e daí... Então, mas assim, quando eu vi o filme... quando eu vi o Espetacular 2, a gente até tá rendendo demais ele aqui, a gente pode ir pro próximo tópico, mas só pra comentar, eu não posso falar que eu tinha certeza porque era um achismo, mas eu não achei que o Norman morria ali, não. Tipo assim, ele morreu, o Harry fez e tal, eu tinha quase certeza que no próximo filme o Norman voltava. Eu também nunca acreditei nessa morte dele, não. É, desperdiçar o personagem ali, eu acho que ele ia voltar, assim. E era um ator grande, era um ator famoso. É, exato. É, é verdade. Por isso mesmo. Ele era famoso e nem apareceu direito, né? Ele aparece, eu acho que em uma cena, assim, o rosto dele falando alguma coisa. Ele fala um pouco e depois morrendo, né? Sim. É, eu acho que ele não morria ali, não. É, pode ser não que morreria. Talvez iam usar de novo, né? Isso a gente só vai saber se o Web falar, né? Que nem ele revelou um spoiler esses dias agora no coisa Twitter, que né? Não sabia. Quer dizer, algo que tava na cara, sabia. Mas... Pô, sim, a geração... que era mesmo? Eu vi, mas já esqueci. É que a tia May sabia que o Peter era o Aranha. Ah, sim, é. Uma coisa só antes da gente sair do Tasm 2 aí... uma coisa que todo mundo odiava, sem nem ver, só por curiosidade, não que eu também goste, pra mim tanto faz, até porque eu nem vi, né, não tem como gostar, é a Mary Jane, que foi lançada aí como rumor, na verdade ela gravou as cenas e tal, nesse filme aí, todo mundo odiava por motivos que não sei, e daí tiraram ela do filme, enfim. O pessoal odiava porque ela era gordinha. Parece... É, não, ela não era uma supermodel, e o pessoal queria isso como Mary Jane. O Raimi também não era, né? É, mas a galera... Se você parar pra pensar, é uma coisa muito ridícula. Tipo assim, eu não gosto dela porque ela é feia, entre aspas, né? Tipo assim, cara, como assim? Não faz sentido. É, pois é. É legal ver o pessoal hoje em dia chorando. Daí, ó, porque colocaram a MJ, que é a Michelle, papapá, papapá, e não é Mary Jane. Não tem nada a ver. E, tipo, reclamavam de uma que, na teoria... Era Mary Jane o nome e parecia mais do que a Michelle, né? Que não tem nada a ver. Aqui, enfim. Boa você falar isso. Eu não coloquei na minha lista, mas todo mundo odeia a Michelle lá. Cara, tanto faz pra mim, sabe? Tipo, deixa ela chamar MJ, cara. Michael Jackson é MJ, sabe? Eu sempre vou bater na tecla que meu pai é MJ, o senhor Mauro José. Então, eu sei que eles fizeram com uma referenciazinha, tipo assim, ah, pra fazer um trocadilho e tal. Mas, cara, não faz diferença nenhuma, sabe? E o pessoal pega, porque essa versão da Mary Jane é muito ruim, ela nem chama Mary Jane. Exatamente. Ela não é a Mary Jane. Então tem um erro aí, né, amigo? Essa versão da Mary Jane. Não, porque a Mary Jane do MCU não é a Mary Jane. Eu passei a gostar mais dela no segundo filme. No primeiro ela tava meio jogada lá, mas no segundo filme eu gosto. Sim, dela. Nos três filmes, a única personagem chamada Mary Jane também não é a Mary Jane dos quadrinhos. É porque não parece a personalidade, essas coisas não tem nada a ver, né? Mas não, é o Raimi, você não pode reclamar do Raimi. Tem uma coisa aqui que ninguém liga e eu não gosto. Eu vou falar, é do programa anterior, na verdade. Mas esse não é o tema, então não pode. Você acabou de falar que um monte de gente gostou dele? Agora tá falando não, que ninguém liga pra ele. Não, uma coisa que várias pessoas... eu não gosto, mas a maioria das pessoas não ligam, é a galera chamar o que o Everton falou ali. Chama as revistas de Asme e o filme de Tasme. Cara, eu não entendo porque o pessoal usa T na sigla do filme e não usa na sigla da revista. É pra diferenciar, Eric. É o mesmo texto. Facilitar. É o mesmo texto. Os dois até a vez em Spider-Man, ninguém fala T da revista. Mas eu entendo. Virou padrão, todo mundo fala Tasme e tal, mas eu nunca entendi isso, cara. É sempre me colocou. É mania. É mania de falar Tasme. É a Tasmania. Nossa. E com essa brilhante piada, vamos pro próximo segmento. Eu queria falar um que eu sei que o pessoal vai achar ridículo, mas eu quis colocar aqui. O uniforme do Electro clássico. Todo mundo odeia, menos eu. Eu acho estiloso, acho a máscara de estrela lá, um negócio criativo do Ditko. Todo mundo vai falar, eu acho o negócio muito ridículo. É ridículo, não vou negar que é ridículo, mas eu acho pelo menos que combina, assim. É um uniforme bonitinho, tem uma... É um estilo assim de vilão meio aleatório mesmo, sabe? Que eu acho que é interessante pra um vilão que não é pra ser a super grande ameaça universal, sabe? Eu acho que ele serve. Eu concordo com você, eu só vou fazer um adendo. Eu concordo que ele é bonitinho e combina se ele tiver num bloquinho de carnaval no Rio de Janeiro. Porque... Não é à toa, não é à toa que o Electro virou um vilão do Demolidor logo na estreia, que não veria o uniforme. Eu acho que o que me incomoda é a estrela amarela gigante na cabeça, porque depois teve uma fase que ele ganhou uma cicatriz no rosto, ele tirou aquela máscara, mas o uniforme continuou o mesmo, eu acho que combina mais. Tem uma história, eu acho que é no Caído Entre os Mortos, que ele usa aquela máscara que só é no rosto, né? Ah. E aí ela queima no rosto e fica tipo a cicatriz depois, né? Daí pra frente ele tem a cicatriz. Sim, sim, também acho legal esse detalhe pra... quem não gosta da máscara e tal, mas é tal. Eu nunca e outra coisa é que, comparado ao segundo uniforme do Electro, o primeiro é maravilhoso. Porque o segundo uniforme do Electro foi um que ele usou nas histórias do Demolidor. Nossa, horrível. Nossa. Eu não lembro mais ou menos que número que é, mas a gente já comentou no Trio Classic de vilões ali do Electro. Quem quiser dar uma procurada aí. Aquele não lá tá é terrível. Nem na capa. Capa fica o uniforme clássico e dentro da revista é o uniforme diferente. Isso, é aquele uniforme é bem feio. Né? Deixa eu lembrar agora quem foi o idealizador daquela desgraça. Mas é um bom desenho. Eu esqueci. A gente chegou a falar no podcast. Mas assim, eu não tenho nada contra aquele uniforme. Eu coloco no pacotão dos anos 60 e tá tudo certo. Meu problema não é com o uniforme, problema... é que ele se encaixa com os quadrinhos. Os uniformes dos quadrinhos são tudo ridículo. Ele vem de uma época que não tinha essa preocupação de uniforme ser funcional ou não. Só era um... Aí agora eu concordo com o Everton, sem zoeira, sem brincadeira nem nada. Realmente é um visual criativo, se for ver. A máscara de estrela lá, o suspensório em formato de raio também. Criativo ele é. Demolidor 87 e 89. Isso, 89. Achei. Se eu não me engano, a capa ela... Ah, não, é do Gene Colan mesmo, é. Gene Colan, é do Gene Colan. Era o cara famoso que eu tava falando. A capa, ela não é do Gene Colan, mas a arte dentro é do Gene Colan. E por isso que na capa desenharam com o uniforme antigo mesmo, com o uniforme normal dele. É ruim, viu? É feio. O uniforme é feio. Parece um bobo da corte. Não, é terrível. E o Gene Colan é um baita desenhista. Mas, enfim, o uniforme do Electro é um detalhezinho aí, algo que as pessoas reclamam bastante, eu gosto. Eu gosto da versão Ultimate também, aquele uniforme roxo. Depois ele fica todo azul, daí eu já acho mais genérico, assim. Mas o primeiro uniforme dele, que o Bagley fez no Ultimate, é o uniforme roxo, que tem de base tipo, uma filme, gola de trovão, assim. Não, eu digo anterior. O que usaram de base pro filme é o azul que ele usa na Ultimate Six, que é uma minissérie lá do Sexteto Sinistro. Que é, no caso, ele é todo azul e tal. No jogo até eles mostram a transformação dele de um uniforme pro outro. O primeiro uniforme é um meio cinza barra roxo, que ele tem uma gola de trovão. E ele é meio amarelado, assim, os raios dele são amarelos ainda, não é azul. Se colocar Electro Ultimate deve aparecer aí no Google Imagens. Eu não lembro se no desenho chegaram a usar, mas ele tem uma gola de trovão, assim, numa roupa roxa. Eu acho bem legal. O Everton falou que o Electro uniforme é bom, porque o Electro não é um vilão pra ser... Não pra ser levado a sério, mas pra ser uma ameaça, não sei o quê. É, né? O que não é uma coisa, assim, pra ser o poderosão, né? Sim, mas é o que eu vou falar. Aí o personagem que é pra ser levado a sério, pra ser uma ameaça, usa uma máscara verde de borracha e um gorro roxo. Também é ridículo. Só que daí tem a temática do Halloween, então o Duende eu acho que funciona bem, é tipo, a gente olhando assim... A abóbora na cabeça. Ele optou por usar uma temática do Halloween, se você parar pra pensar, já é um pouco ridículo. Ele é uma temática assim de Dia dos Bruxos mesmo, ele é pra ser um duende, e daí tipo, ele tem esses elementos aí, meio que... Não, sim, que remetem, eu entendo, mas eu falo assim, ele, se parar pra pensar, o Duende Verde... Ele não usa, tipo assim, um uniforme pra causar terror e ser tenebroso. Ele usa um uniforme que parece uma fantasia de criança do Dia das Bruxas. Tá andando no meio da noite na tua casa, corredor escuro, tu encontra aquele bicho. A versão mais fiel do Duende Verde é o do... Oh, esqueci. Do caminhão? Não, da piada lá. Não, da piada não, do universo lá da TV lá do... Ah, Electric Company. É. Tudo que ele quer é roubar doce. Ele é uma criança. faz sentido. Mas esse do uniforme aí é uma das coisas que eu coloquei na minha lista. Então, Não sei se tem mais algum outro nesse sentido que vocês acham. Eu não tô lembrando de nenhuma aparência de personagem. Não, meu problema com esses uniformes é que é o que o pessoal, que eu já falei várias vezes, que o pessoal fala, meu Deus, o uniforme no cinema é muito ridículo, tinha que ser igual nos quadrinhos. Aí você vai olhar nos quadrinhos, esse bando de coisa ridícula aqui. Não, eu vou falar que não. Ó, vamos falar então, já que o Everton puxou esse assunto aí dos uniformes, do visual, não tava na minha lista aqui, mas uma coisa que eu vejo muita gente reclamando, e eu gosto, eu compro a ideia também, é o Duende Power Rangers do Sam Raimi. Eu gosto, acho funcional. Não, eu falei do Duende exatamente, e esse negócio que eu acabei de falar foi exatamente nisso. Uhum. Falar, o Duende do Power Ranger é uma bosta, é ridículo, tinha que ser igual aos quadrinhos, aí você vai pros quadrinhos, é um cara que usa um... Sei lá, um saco roxo, uma máscara verde. O visual dos quadrinhos é tão ridículo que na época quando saiu o filme, né, do Sam Raimi, eu assisti o filme e daí a Globo vai no embalo e começou a passar o desenho dos anos 90 lá na TV Globinho. Quando eu vi aquele duende lá do desenho dos anos 90, eu achei ele ridículo. Eu falei, mas que bosta, o duende verde não é assim. Ele não é pra ser um duende. O do filme, eu nunca... Não que eu goste do visual dele, mas eu também não acho ruim, sabe? Tipo, pra mim ele faz sentido. Faz sentido. Eles queriam deixar a coisa mais incrível. O que é aquilo? É uma cabeça de lápis? O que ele tem, aquele espinho na cabeça? Era uma máscara, né, que ele tinha, não era? Uma máscara. Sim, o normal era cheio de máscara na casa dele, é tipo aquelas carrancas lá e tudo mais. Você não olha. Pra mim, ele só pegou uma daquelas e adaptou. Por que a boca é desse tamanho, sabe? Só é. É meio bizarro, mas enfim, é outra coisa que também não me incomoda. O universo alternativo dá pra ser a armadura ali, acho tosco, acho bem feia, assim, na verdade. Mas... E faz sentido com o roteiro também, né? Porque era um equipamento militar, ele tá tipo de... É, a armadura como dele. Se fosse como se fosse uma armadura. Então, ô, João, você ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar que eu gosto do Andy Power Ranger, só que me incomoda um pouco ele ser todo verde. Eu acho que poderiam ter dado alguns detalhes de roxo na armadura dele. Mas depois que ele apanha muito, ele fica... Mas no geral eu gosto, eu acho bem legal. Quando ele tira a máscara e leva o soco, né? Tem o roxo lá, é verdade. Olha aqui, sabe que o jeito que fizeram o Duende no Tasman 2, lá que a gente já falou, eu acho bem feio e tal, mas se fosse com o ator do Duende Verde clássico, ele tem uma cara de maluco, o Willem Dafoe lá. Precisa de maquiagem. Tá certo, né? Só uma cara gorda na cabeça e acabou. Você já viu ele com a maquiagem de Coringa, que faz as montagens e tal? Tipo, sim, ele com sim. Uma maquiagem de duende ia ficar interessante, ele dando risada pela cara. Você falou se à noite e tal eu encontro um cara vestido de duende verde e tal. Se eu encontrar o Willem Dafoe, eu fico com mais medo. Não, sem máscara. Nossa, Deus, cara, é sinistro. João, você quer puxar algumas das suas notas? Pode ser. Eu fiz uma breve listinha aqui de coisas que as pessoas acham indiferentes e eu gosto, coisas que as pessoas realmente odeiam e eu gosto, e coisas que as pessoas mais do que odeiam e eu ainda gosto. Então eu vou começar do mais brando pro mais polêmico. Eu acho que é uma coisa que as pessoas não gostam tanto, mas eu gosto, é o jogo Spider-Man Edge of Time, que ele veio na sequência do Spider-Man Shattered Dimensions. Eu vejo todo mundo falando muito bem do Shattered Dimensions, que é o primeiro, de 2010, mas eu gosto mais dessa sequência, que é o Edge of Time, que é o jogo de 2011. Cara, eu nunca joguei, mas tem Viagem no Tempo ou Universo Paralelo? Universo Paralelo. O jogo anterior, o Shattered Dimensions, ele pega quatro aranhas alternativos e bota eles pra fazer uma história. Aí a sequência, o Edge of Time, é só o Peter da linha 616 e o Miguel O'Hara. Tanto que no começo do jogo o Peter ele pergunta: ah, os outros dois estão aí também? Aí o Miguel fala: não, somos só eu e você. E eu gosto bastante, é uma história bem legal, a história do jogo, a história escrita pelo Peter David. E eu acho que se pegasse essa história do jogo e fizesse uma minissérie, eu gostaria de ler. É, não, só ia comentar que se tem um universo paralelo ou Viagem no Tempo, eu já é nota 7 no mínimo pra mim. Mas pelo que você tá escrevendo... O pessoal reclama porque diminuiu os aranhas também. É isso que eu ia falar. Eu não joguei nenhum dos dois, mas pelo que você tá falando, a sensação que eu tenho é justamente o que o Everton falou. Eles devem reclamar porque antes eram 4 e depois reduziu pra 2, né? Tipo assim, pô, era pra ser o contrário. São dois melhores, então, tipo, quem se importa com o Ultimate? Ah, porque usa o uniforme negro. Tá, usa o uniforme negro do Ultimate e uma roupa pra curar câncer. Quem se importa, não interessa, deixa os dois ali, tá bom. Eu vi uns gameplay, eu acho, na época, e jogar com o Noir parecia interessante o estilo de jogo, era um negócio meio mais stealth, né? Tipo, era bem diferente o estilo, não era? Sim, não. Sim, era o jogo todo preto e branco, tinha alguns detalhes em vermelho quando você era detectado. Você chegou a jogar o primeiro jogo do Amazing, baseado no filme? Eu? É. Eu joguei o primeiro do Amazing, então, eu joguei. Eles pegaram o do Shattered Dimension. O Shattered Dimension, cada personagem tinha uma particularidade. Um você tinha que ir mais stealth, outro você tinha que ir mais na porrada. Um era mais coisa futurística. Eles pegaram os quatro coisas e juntaram em um personagem só. Que foi no, ah, jogo, entendi, do Amazing. E nesses últimos também, no PS4 também tem. Tem missão que você tem que ir, sim, mais stealth. Tem missão que você tem que ir mais na porrada. Eu tudo sempre quis jogar... Eu sempre quis jogar o Shattered Dimension, principalmente, justamente porque o outro pessoal não falava tão bem. É, só não joguei por falta de oportunidade mesmo. Aí joguei o começo, aí parei. Uns tempos atrás fui tentar jogar de novo, parei. Ele é legal, mas sei lá, eu não consigo avançar muito, parece ser muito repetitivo. Jogar uma fase de cada um é legal, mas depois você fica jogando todas as fases são iguaizinhas de cada um. Aí o Homem-Aranha, você tem que se filtrar, chegar lá e enfrentar o vilão. O Homem-Aranha 2099, a coisa futurística, é tudo voando pra todo lado. E o Aranha normal, você tem que dar porrada e pulando. As batalhas com o chefe são tudo repetitivas também. Aí acaba enjoando. É, eu gosto mais do Edge of Time exatamente pela história. A história envolve o Peter do universo padrão, né? E o Miguel O'Hara numa história de viagem no tempo, de buraco de minhoca. Aí a história também envolve o Ed Brock como anti-Venom tentando ser o herói. Envolve também o Dr. Octopus do universo do Miguel O'Hara. Eu acho bem, bem maneira a história. Eu não vou entrar em detalhe, porque se alguém quiser jogar, é legal acompanhar a história. Mas eu gosto bastante. O Octopus do 2099 é uma mulher, não? Isso, é. O Dr. Octopus, que apareceu no primeiro jogo. O Shattered foi a semente do Spider-Verse, vamos dizer assim. Não, e... olha. Se alguém Patrulha do João Sem Pé Jr. aparecendo aqui. É, lá nos anos 90 teve vários aranhas que foi legal e acabou. Aí o Shattered Dimension... Ele que começou, que inventou tudo isso. Isso só existe por causa dele. O pessoal que tá ouvindo não vai fazer ideia do que a gente tá falando, mas é porque o John Semper era um cara que tava por trás da série de 94, praticamente, né? Só que ele tem a estranha mania de, sei lá... Gente, hoje é aniversário, seria aniversário do Stan Lee. Aí ele posta lá, Stan Lee, que eu retratei na minha série animada, e graças à minha série ele ficou famoso, sabe? Ele é meio assim. Não, não exagerado nesse nível. Não, exagerado nesse nível. É exagerado nesse nível. Ele tem o que citou aí num dos vídeos passados que a gente falou nisso também. Que é, ele postou lá falando, hoje é aniversário do Marvel Wolfman. Marvel Wolfman, que criou a Gata Negra, que eu retratei tão bem na minha série animada. Não sei. Oh, retratou muito bem, tudo a ver com a do Marvel Wolfman, né? Mas só colocou o Capitão América na história polêmico. Só, né? Mas, João, a gente quer um pouquinho mais polêmico, vai. Tá, eu vou passar então pra um que eu acho que o pessoal realmente não gosta, que eu gosto bastante, que é o Ezequiel. Esse aqui, agora você foi, mas você foi fundo aí na polêmica. Meu Deus. O Everton já tá se contorcendo ali. Calma, Everton. Menos um pouco. Primeiro que o cara que se chama Ezequiel é um nome foda. E o cara anda descalço, você tem que tomar cuidado com um cara desse. E é um velho que escala a parede, né? É. Olha, eu não posso falar muito. Eu não posso falar muito, porque a única que eu li dele foi a De Volta ao Lar lá, aquela primeira. A história De Volta ao Lar eu gostei, porque ela deixa meio na dúvida se o negócio é totem mesmo, não é e tal. Eu não li o que veio depois, então minha opinião é essa, tá? Podem falar o que quiser agora aí, eu não sei o que veio depois. Então, num geral, eu já vou ser polêmico de novo, eu gosto dessa fase do Straczynski, que eu adorei ele fazer essa mística dos poderes do Homem-Aranha serem uma coisa misteriosa, um lado místico. Eu achei legal dessa quebra de parâmetro que ele trouxe no começo. Então, o Ezequiel surgindo como um guia místico do Homem-Aranha, ele não entendendo aquilo ali, ele sempre achou que os poderes dele fossem uma coisa e agora ele tá descobrindo que são outras, eu gostei bastante desse pedaço de história. E o Ezequiel é ponto-chave nisso, de explicar pro Peter o que é o poder do Totem e por que o Ezequiel tem esses poderes também. Eu gosto dessa parte, eu gosto bastante. Gosto até do Morlun, a primeira aparição do Morlun, e ele ser um vampiro desses Totens, eu acho legal, eu acho isso tudo bem maneiro. Você não pode falar isso não, João, porque a internet acha que todo mundo odeia a fase do Straczynski, que ela ninguém pode gostar, entendeu? Ah, eu gosto. Então eu tô aqui pra quebrar a internet junto com o João, porque tamo junto, João. Eu também gosto dessa fase. Isso aí, high five. Principalmente esse comecinho do Straczynski, que é ele e o Romitinha desenhando as histórias, que ali pra mim, o Romitinha tá no auge da carreira dele. Pra mim é o ponto alto ali dos desenhos dele, o estilo que ele faz. A colorização das páginas ali também tá muito boa. Realmente na dúvida se isso é ironia ou não. Os gominhos, né? Não, eu realmente gosto. Eu realmente gosto. Pra mim, esse é o Romitinha no auge, de verdade. Eu realmente gosto, da minha fase favorita dele desenhando. E eu não li essa fase completa ainda, tá aqui no, na minha pilha de leitura, mas assim, os pontos meio salteados que eu li ela, eu gostei. O Ezequiel, quando ele surge ali na história junto com o Mordo e tudo mais, eu também gosto. Eu acho ele um personagem que fica meio misterioso ali, acho legal pra caramba. Ele sabe a identidade do Peter e tudo mais. Gosto do Mordo também ali nessa primeira história. Acho a história aí muito, muito boa mesmo. Em cenas de ação e desenhos e tudo mais. Ele é muito melhor que aquele... Como é que chama? Eu até esqueci o nome. É Contraparte Aranha. Não. Não. Esse mas é Contraparte Aranha não faz nada. É só um a gente ia falar sobre a cruzada... Sobre a Guerra Infinita, um surge Contraparte. Vocês estão roubaram o programa do Contraparte pra falar de Mordo. Não, isso aí é declaração de guerra, Jair. Era pra falar do Contraparte, não do Mordo. Mas... O que o Maurício citou aí, não, o Eric até falou que todo mundo, que as pessoas acham que todo mundo odeia a fase do Straczynski. Hoje em dia tá mudando, cara. Em 2010, eu não gosto dela até hoje, mas em 2010 eu lembro que uma grande parte dos fãs do Aranha, assim, uma imensa maioria, não gostava. Mas agora ela tá ficando velha, né? Já tem quase 20 anos essa fase. Então o pessoal começa a gostar porque tá ficando velho. Ah, não, é velho, então eu é bom, acho, né? Eu acho que tá, Everton, tá entrando nessa onda aí. Eu acho que foi uma renovação de público, na verdade, que teve, porque essa fase meio que voltou a ficar meio em alto, assim, no meio dos quadrinhos, na coleção da Salvati. E o De Volta ao Lar, que é a história com o Mordo e tudo mais, foi a primeira edição da Salvati, né? Então, aquela edição mais barata, mais acessível e tudo mais. Então, acho que teve uma renovação. Ela pegou um novo público que não acompanhou essa fase das histórias, porque quando você começa a pesquisar a história do Homem-Aranha, sempre cai naquelas mesmas histórias, né? A morte da Gwen e Saga do Clone e tudo mais aí que a gente já sabe. Então, eles tiveram acesso a essa primeira fase, é legal, e ela é uma narrativa um pouquinho mais atual do que aquelas clássicas dos anos 60 lá e tudo mais, e talvez para um público essa narrativa tenha tornado a história mais fácil de ler também, então acho é que verdade, é isso que a narrativa pode estar nem parece com aquela história do uniforme negro da época que teve a luta com o Senhor do Fogo, né, capaz a narrativa é bem diferente, bem atual. Mas é diferente mesmo. O estilo de linguagem da história é diferente. O roteiro do de se fosse assim, falando da narrativa. Se fosse assim, Demolidor enfrentando Namor, nada pode deter o fanático, é uma cópia barata do Demolidor enfrentando Namor. Não é isso. Eu acho que não é nem isso que você comentou, Everton. Eu acho que é simplesmente porque quem não gosta discute mais na internet. E quem gosta fica quieto. Eu não acho que a maioria não gostou em 2010. Eu tenho certeza que em 2010 a maioria não gostava e que hoje em dia surgiu então, gente a maioria, que tá gostando. A maioria que comentava na internet não gostava, entendeu? Esse que é o ponto. Tem isso também. Eu acho que quem gostava não entrava nas discussões. Esse que é, eu não sei se porque esse é um perigo que existe da gente ter uma bolha e tal, que a gente até comentou, né, em outros programas. Porque se muita gente, todos os grupos que você entra, o pessoal tá falando mal de uma coisa, não significa que a maioria... Claro, claro. Mas é que agora até na bolha, entendeu? Agora até na bolha tem mais gente que gosta. Sim, do que antes. É isso que eu quero dizer. Aí entra provavelmente isso que o Maurício falou que também. Que apareceu falando, eu gosto e tal. Mas falando do Ezequiel em si, pra mim ele é um personagem que é o menor dos problemas nessa saga. A ideia que ele vem falando com ele é que eu não gosto. Tipo, ele em si, como personagem, beleza. O que eu não gosto é do plot totêmico. Caramba. Enquanto tá na fase ali da dúvida, tipo, não sabe se não é, essas coisas, eu acho legal. E depois, assim, a partir do momento que bate o martelo, não, é a origem totêmica, eu desconsidero, sabe? Eu vou considerar o que eu acho legal pra mim do personagem, né? Usando até um exemplo que o Magaren fez esses dias no grupo, e ninguém tá apontando uma arma na minha cabeça falando, não, você tem que aceitar agora que essa é a origem. Não, eu aceito a parte lá que ele é um acidente científico e boa. Mas essa fase, assim, do começo do Straczynski, uma coisa que eu acho legal, de novo, voltando pros pontos que eu li e tudo mais, ele sabe trabalhar os personagens muito bem. Tem aquela história lá muito boa da conversa com a Tia May e tudo mais. As relações que ele coloca ali no núcleo do Aranha eu acho legal. Eu acho que ele soube trabalhar a parte urbana do Aranha enquanto um herói urbano ali, o amigão da vizinhança e tudo mais. Eu acho que ele fez bem também. E eu acho que ele deu um desenvolvimento importante ali pro Peter, né? Transformando ele em professor. E daí o Peter meio que faz um papel de salvar pessoas também enquanto o cidadão comum ali dele, porque ele tá na escola que ele estudou, só que agora tipo, ela é muito mais frequentada por crianças de famílias de baixa renda e tudo mais. Ele tenta daí incentivar essas crianças a curtirem ciência, a estudarem e tudo mais. Então ele meio que faz um papel duplo de Homem-Aranha ali salvando pessoas, só que a maneira diferente também enquanto o cidadão Peter Parker. Eu gosto muito dessa parte, Maurício, porque eu tava relendo essa fase antes de assim, no meu terceiro ano, antes de entrar na faculdade, antes de escolher o que eu ia fazer. E isso me ajudou a meio que decidir a minha carreira, porque eu tava relendo essa parte do Peter meio que decidindo voltar pra escola, ser um professor pra ajudar essas crianças da comunidade. E isso me ajudou a escolher a minha carreira, que agora eu sou professor também. Então eu gosto mais ainda por causa disso. Tá, massa. Você é professor do quê? Eu tô me formando em geografia, mas agora eu dou aula de inglês. Ah, legal, legal. Aqui, olha aí, Straczynski salvando vidas, Everton. Como eu disse, eu não posso opinar muito porque eu não li. Mas sempre que eu vejo comentários sobre essa fase, me parece que, tipo assim, essa parte do Tame, que é uma coisa que muita gente reclama. Aquela história que a Gwen traiu o Peter e tal, que teve interferência pra caramba, depois, editorial. Nem era mais um vomitinho, né? Mas eu falo assim, é na fase do Straczynski, né? Mas assim, acho que eu já falei isso em outros programas também, mas são 7 anos de história. Se só isso for a parte ruim, talvez não seja uma fase tão ruim assim, entendeu? Só que eu quero ler primeiro pra opinar. Mas, porque assim, pelo que eu acho que não fica todo mês eles falando, assim, o Ezequiel aparecendo e falando, olha, é totêmica, é totêmica. Deve ter histórias que isso acontece, né? E aí fica um tempo sem citar sobre nada disso, aí depois voltam e tem mais um pouco daquilo e tal. Então, todas essas evoluções que vocês falaram, né? Do Peter professor, dos coadjuvantes sendo trabalhados e tal, parece bom. Mas eu tô sendo advogado aqui que não conhece o caso. Então, só pra fechar essa parte do Ezequiel, eu gosto tanto do personagem dele que naquela história Amazing Spider-Man 500, que a gente tem a história do Homem-Aranha com um uniforme diferente, tipo uma jaqueta que é preta e vermelha, e que meio que a gente vê aquela história. E aí no Spider-Verse depois, que a gente tem a aparição desse Homem-Aranha com essa jaqueta, que ele usa umas botas, e a gente vê que esse Homem-Aranha é o Ezequiel, eu achei maneiro quando fez essa revelação no Spider-Verse, na primeira série dos quadrinhos. Sim, sim, e é um visual que é lembrado também, até depois do Spider-Verse, né, que ele aparece no jogo de PS4 e tudo mais. Isso, essa história aí do aniversário do Peter, ela é muito boa, cara. Acho que foi uma da... Se não foi a primeira, foi uma das primeiras revistas do Homem-Aranha que eu ganhei, assim, quando criança. Minha mãe me deu. E é desenhada pelo Romitinha aí, nessa fase favorita aí que eu comentei, que eu gosto bastante. E eu consegui um autógrafozinho dele na primeira página da revista. Ah, que maneiro. É. Então é isso. Eu tenho um mais polêmico ainda, mas se vocês quiserem deixar pra depois... Mais ainda? O João vai falar que ele gosta de pecados pretéritos. Eu queria ouvir pretéritos. A opinião do Magaren sobre a fase do Straczynski. O Magaren foi dormir. Falou até agora? O Magaren tá no modo defesa dele. Eu tenho limites. Até onde eu posso baixar. Só aproveitando que o Maurício citou, beleza, do meio dos anos 2000 pra frente, eu também não gosto tanto, mas eu gosto do estilo do Romitinha, do final dos anos 90. Mas eu sei que, eu já falei isso outras vezes, é muito particular meu, porque eu comecei a ler numa época que a arte era dele, né? Então, esse estilo mais quadrado e tal, assim, eu achava legal, achava o estilo bacana. depois dos anos 2000 e tanto, que ele começou a, parece que, desenhar cada página em 2 minutos, que aí começou a ficar meio simples demais. Ah, mas aí que entrou o auge, né? Não dá pra mais, é, né? A fase do auge eu não gosto muito. Eu gosto em minha defesa, porque daí... Dos 90. Que daí vão falar assim, ah, mas o Maurício tem memória afetiva porque ganhou uma das primeiras revistas que ele ganhou lá. Foi uma revista que eu ganhei numa ocasião, assim, muito aleatória. Eu nem continuei comprando a mensal do Homem-Aranha depois, então não tem um grande valor afetivo, nostálgico, porque, nossa, esse é o traço da revista que eu acompanhava na época. Não, eu ganhei ela ficou ali anos, sendo a única da coleção aí dessa linha da Panini. Mas eu gosto bastante. É, eu acho que ele sabe equilibrar ali muito bem entre um realismo e um caricato muito bom. Essa parte que eu tô falando, a gente gravou o tipcast dela, que chama O Retorno de Peter Parker, que foi a época que eu comecei a ler, e o Romitinha desenhava bastante naquela época. Vocês podem comentar aí. Quero saber o mais polêmico aí do... Ah, vamos deixar pro final, né? Tá bom. Para, fazer para, tipo para, o João Kleber aqui. Para. É. Eu vou falar uma que todo mundo reclama, todo mundo chora, todo mundo fala que é uma bosta. E se você pegar pelo sentido original dela, realmente é uma bosta. Mas pelo que ela é depois, assim, aleatoriamente, eu não acho tão ruim. Que é o Mega Drive. Quer dizer, o Genesis. Genesis, sim. Chapter 1. Eu não acho o Genesis ruim. Mas o pessoal fala, como eu falei, se for pela ideia original lá, que era um reboot, que não era reboot, rebootar tudo, você conhecia sobre o Homem-Aranha e fazer tudo de novo, ela é ruim. Mas, como um universo alternativo, como uma nova versão, ela é legal. A Genesis, eu tenho a impressão... Eu cheguei no nível de paz de espírito, que até se fosse pra rebootar, eu achava de boa. Hoje em dia? Tranquilo. Tipo, mas vai trocar tudo. Mas não mudava quase nada. Mantinha então, quase, isso só, que eu ia falar. Colocava a Gênese... Colocava que o Norma e o Areia era primo, só mudava isso. O resto era tudo a mesma coisa. A Gênese, eu tenho a impressão que ela veio... Ela tentou cumprir um papel que, na verdade, foi substituído pela origem totêmica depois, né? Que era, vamos mudar um pouco a origem do Homem-Aranha, dar uma renovada e tudo mais. Tentaram fazer isso com a Gênese e descartaram, porque... A Gênesis foi a pré-Ultimate. A gente tem que fazer um tipcast sobre... A gente já fez de universos alternativos, mas talvez compensa depois um mais detalhado da Gênesis. Só a Gênesis. Sim. Porque... Marca aí na planilha, Eric. Pra quem tá ouvindo, Gênesis foi uma minissérie que aqui no Brasil foi publicada na Teia do Aranha 5 até 129, mais ou menos, por aí. E ela era uma minissérie que recontava a origem do Homem-Aranha, né? Dos principais vilões dele, atualizando para os dias de hoje, vamos dizer assim. Pegava até a Mês de 14 ali e fazia tudo. É. Tipo, da 1 a 14, pegava aquele início, só que de uma forma confusa, tipo, misturando histórias e, enfim, acrescentando alguma coisa. Tudo isso desenhado pelo John Byrne, bem longe do auge dele, com um desenho bem... O desenho eu não curtia muito também não, mas a história, assim, eles tentavam fazer uma minissérie, eu acho que era 12 edições, mais uma especial lá, que contasse tudo, né? Então quando você tem que contar muita coisa em pouco espaço, você interliga as histórias, né? É meio que pra conseguir manter uma narrativa, né? E aí realmente era tudo interligado, né? A origem do Octopus, o que causava o acidente do Octopus era o mesmo que irradiava a aranha, que picava o pino, né? Tinha essas paradas. E eu vou te falar que eu nunca tinha parado pra pensar muito nisso, mas eu prefiro o Peter sendo picado nessa explosão com o Octopus do que numa experiência aleatória num campus de algum canto, sabe? Pô, vai dizer, eu gostei, não tem experiência aleatória nas faculdades por aí. É porque eu achei mais dramático, sabe? Tipo assim, não foi o cara foi picado, saiu andando na rua e, olha, eu tenho poderes. O cara quase dramático. Morreu numa explosão, entendeu? Tipo assim, eu achei... É dramático, coloca uma relação nos dois ali, o Peter Octopus, que a gente já comentou algumas outras vezes, que assim, eles basicamente são o mesmo tipo de pessoa. O Octopus é o que seria o Peter, talvez, se não tivesse o Tio Ben na vida dele, sabe? Ultimamente também não tem isso? De ser o mesmo acidente? Eu não sei. Faz muito tempo que eu li Ultimate. No Ultimate, ele vai lá na Oscorp, né, no caso, e daí ele faz um experimento com ele e tal, e o Octopus lá, ele é um cientista, basicamente, lá da Octopus. Sabia que tinha o Octopus na história. Eu lembro quando a gente começou o Aracnofan, os Tweepcasts lá no início, eu achava muito ruim essas coisas interligadas, mas não sei, a gente vai mudando de opinião à medida que o tempo vai passando. Gênesis, de certa forma, foi uma das influências também pra gerar o Ultimate, né? Se parar pra pensar. Sim. Porque... eu falei, o Proto Ultimate. Não ouvi se falando. Deixa eu emendar uma coisa aqui que não tem muito a ver. O Apocalipse. Mas é porque... É que eu queria dar um exemplo, e o exemplo que eu vou dar é um dos tópicos. É que, assim, interliga, né, a origem do Peter e o Octopus, que faz ter muito mais sentido, vamos dizer assim. Ou melhor, a gente vê que os dois terem a origem parecida de vida, né? Faz muito sentido quando a gente lê Superior Homem-Aranha, né? Superior Spider-Man. Sim, e sim. A fase Homem-Aranha Superior, ela tem o mesmo mal... da saga do clone, de ser um pouco mais longa do que precisava. Não tão longa quanto a saga do clone, mas um pouco mais longa do que precisava. Tem um probleminha de ter arte do Humberto Ramos no meio, mas como um todo, eu acho como um todo, eu acho uma história legal. Assim, mas ele, o Homem-Aranha jamais faria... Ele não é o Homem-Aranha. Então, todo o argumento de o Homem-Aranha não faria isso. Corrigindo. Ele é o Homem-Aranha. Ele não é o Peter. Não, sim. Mas eu falo... não é a mesma pessoa, né? Sim, sim. Ok, pra quem tá de fora... Eu vou comparar o Miles... Não, é a mesma pessoa, né? É o Homem-Aranha, mas não é o Peter. Mas é como se fosse... tipo... Homem de Ferro. Eu sei que não é a mesma coisa, tá? Mas foi o Tony Stark e foi o Rhodes lá. Sim. Pra quem tava de fora, era o Homem de Ferro, vamos dizer assim. Eu sei que não é a mesma coisa, tanto, porque... Tanto que na primeira versão da Guerra Secreta era o Tony na armadura. Aqui no Brasil, né? Mas o que eu ia comentar é isso, que assim, pra quem tá de fora, talvez eu não lia o Homem de Ferro, talvez ele agia de formas diferentes, não tão diferente quanto o Superior, mas é parecido aí, né? Eu achava interessante, porque pra mim era meio que assim, era quase que um universo alternativo, sabe? O pessoal mais recente tá mais na cabeça agora, quando a gente fez um... A gente até chegou a fazer um Tweep View antigo, quando aparece o Tarântula com o Capitão América... Tarântula tocando terror lá no Homem-Aranha, o Aranha falando, capitão, o que você vai fazer? Por que você tá só aí parado? Você não era assim, não sei o que aconteceu com você? E aí, o Aranha não sabia, mas a gente que lia sabia que não era o Steve ali, era o John Walker, era outro cara. Ah, sim. Então, nesse sentido. E eu achava legal, porque assim, o Octopus, ele é um vilão muito importante do Homem-Aranha. Eu coloco ele sempre como o segundo mais importante, só porque o Duende participou de momentos tipo Morte da Gwen, tá? Eu deixo o Duende um pouco na frente, mas... O Duende é o terceiro, na verdade. O primeiro é o Fogo Fato, né? A Gwen morria muito na mão do Norman. Morria de amores. Sim. Mas assim, eu achei interessante essa ideia de pegar dois personagens que têm uma origem muito parecida, mas uma educação diferente, né? E fazer... Eu tô falando demais do Superior, mas só pra concluir, mostrar como seria eles tentando ser herói, né? Porque a ideia do Superior é isso, né? Ele teve uma mudança de pensamento que fez ele querer ser um herói, né? Um anti-herói, no caso. Acho que durou demais, muita gente odeia, mas como história eu lembro que fazia muito tempo que eu não terminava uma revista e ficava tipo assim, caramba, o que, que vai acontecer agora, sabe? Fica ansioso. Então... Foi uma experiência legal na época. Eu gosto O pessoal reclama. O pessoal reclamou na época, porque ele está manchando o legado do Peter Parker. Aí você lembra que o legado do Peter é arremessar um míssil na direção de um cidadão comum passando ali com o carro. Eu entendo o que o povo fala, sabe? Só que assim, não é, em relação a isso aí, por exemplo, não é muito mais interessante você pensar que, nossa, o Octopus está manchando o legado do Peter. O que, que o Peter vai fazer quando voltar? Sabe, tipo, é interessante você pensar, tipo, eu falei tipo duas vezes na mesma frase, mas é interessante você pensar que, caramba, como que ele vai resolver essa situação quando ele voltar pro corpo dele, sabe? É mais legal que você pensa assim, nossa, quando isso acabar, ele ainda tem que resolver tudo. Só que o Dan Slott caga tudo depois e ele resolve, tipo, não era eu, era outra pessoa do meu corpo, no meio de todas as lutas que ele entra. É muito ridículo. O pós-superior. Verdade, a fase pós-superior é a pior fase do Homem-Aranha, assim, que eu li, aquela muito do início da Silk ali, sabe? Ali é terrível de ruim, Superior é obra dos deuses perto daquilo, e olha que erramos, né? Mas é. Voltando ali ao texto final dos anos 90, é Ramos. Tem ali a nova série animada que eu queria comentar, que é uma coisa que muita gente odeia. Eu vou dizer que caramba, eu tava odeia, com ela aqui na lista também pra falar. É, então deixa eu dar pra falar junto aí. É uma coisa desenho que... da MTV. É, o Homem-Aranha da MTV é uma coisa que é estranha, né? Não dá pra dizer que é um desenho usual, ele não é usual, ele tem uma animação bem diferenciada. Muita gente não gosta da movimentação e dos personagens, da caracterização e tal. Mas como proposta de ser uma continuação do filme 1 do Homem-Aranha, né? Um caminho alternativo, que no início ele ia fazer parte da história, depois meio que tiraram. Eu acho que ele corrige muita coisa do filme. O Peter lá, ele fica com... Ele vira basicamente o Peter dos quadrinhos, então ele corrige o Tobin. A Mary Jane é mais legal também que a do filme, então ele meio que corrige a Mary Jane também. O Harry, ele continua sendo o mesmo lá do James Franco e tal. E é muito bem trabalhado. E tem alguns outros vilões que aparecem ali, né? Que fazem referência... Enfim, entram naquele universo, né? No caso, o Duende já tá morto, mas eles colocam alguns outros vilões, o Kraven, até a Silver Sable, tem um episódio bem legal dela. Enfim, é um desenho que ele tem as qualidades dele, eu acho que a relação dos personagens é bem legal entre eles, né? O Peter, o Harry e a Mary Jane, principalmente, bem amigos e tal. E tem o Dr. Connors, tem a história do Lagarto, né? Que eles jogam lá no filme 1, eles pegam e reaproveitam no desenho. Eu acho que... O desenho tem qualidades que o pessoal, pelo visual, meio que largou ele, sabe? Meio que tipo, ah, esse desenho é feio, ele não é interessante e tal. E acaba não assistindo pra ver, porque ele não é um desenho ruim. Acho que quem gosta do estilo do Homem-Aranha, principalmente da fase mais clássica ali, não vai achar ruim, porque ele o Peter tá bem caracterizado, tem a parte do Clarim, tem toda a parte do background do filme, que também é bem legal. E... Enfim, não vejo nada assim que realmente ofenda assim, as pessoas tirando não gostar da animação, sabe? Eu acho que ele é um desenho que é ok para o personagem. Eu até hoje eu entendo. Recomendei pro Eric naquele podcast das sugestões e tal, e daí eu sugeri para ele, né, os episódios lá, eu lembro que ele comentou, ele também achou que é menos pior do que ele lembrava, que é bonzinho. Não, então, é porque, até respondendo isso aí também, é porque eu não assisti quando passou. A minha experiência com o desenho foi tipo... Eu tinha parado de ler Homem-Aranha há muito tempo. Aí, na época, existiam locadoras de... E eu fui em uma que lá tinha a temporada completa, sabe? Aí era o preço de uma locação. Aí eu lembro que eu peguei pra ver. Só que assim, eu não lia Homem-Aranha há muito tempo. Eu só tinha visto o filme, sei lá, recentemente. Aí, quando eu coloquei, era, como você disse, né? Era muito diferente dos outros desenhos que eu tinha visto e tal. Eu acho que eu não tinha visto nem o Ação Sem Limites na época, eu só tinha visto de 94. Então eu lembro que... A ignorância é uma bênção às vezes, né? É. Passava só no Fox Kids, acho, eu não tinha TV por assinatura, né? Mas eu lembro que, tipo assim, eu comecei a ver empolgado, sabe? Tipo, nossa, Homem-Aranha e tal. E aí, tipo, eu vi um episódio, vi dois. E não é... eu acho que foi meio que por preconceito mesmo e de ser novo, sabe? Não é que eu não tenha gostado, mas eu achava o estilo realmente... O estilo barro, sabe? Mas eu tenho que voltar a ver, realmente, quando você indicou, eu vi os episódios lá, eles eram legais. É, tem muita gente que para pelo estilo dos... O próprio Espetacular sofreu disso, pessoal. É, isso que eu falo, Espetacular também. O pessoal acha que é infantil, né, por causa do traço. Cara, o melhor traço de desenhos do Aranha é do Ultimate, e é o pior desenho, então, tipo, não quer dizer nada. E é o melhor traço, tipo, é maravilhoso os traços do desenho Ultimate lá. Alguém vai defender o Ultimate? Pois é. mas o que o Maurício ia falar aí do desenho aqui? Não, hoje, assim, eu entendo mais, assim, o pessoal ficar meio barrado pelo estilo, porque realmente ele é feito no 3D numa época que, assim, a tecnologia 3D ainda não tava lá, essas coisas, assim, refinada pra travado, uma animação. É, meio assim, travadão. É meio travado, assim, tudo mais. Mas isso nunca me incomodou. Eu não posso dizer que eu acompanhei esse desenho na época, porque, assim, ele passava na TV Globinho, eu sempre estudei de manhã, né? Então, assim, assistia muito ocasionalmente. Ou era férias, ou era, tipo, um dia que você falta na escola e você consegue pegar o desenho. Mas tempos depois eu ganhei o DVD dessa temporada completa aí, que o Eric mencionou que ele chegou a alugar. E aí, sim, eu acompanhei o desenho como um todo. Tem uns episódios mais chatinhos e tudo mais, mas eu acho que a série, no geral, é muito boa. As relações dos personagens ali, eu acho que são muito boas também. O visual eu gosto bastante, ele... ele é bem datado, assim, início dos anos 2000, mas eu acho que isso deixa até ele com um certo charme, sabe? Tem umas coisas, eu não vou saber explicar agora, mas você vê que tem umas influências ali, tipo, as cores que eles usam, os visuais de alguma coisa, é bem aquela pegada Matrix que tava imperando forte ali na época. Exatamente. O primeiro filme também, do... Né? O primeiro filme do Sam Raimi, se for ver, ele é bastante influenciado, assim, em algumas coisas por Matrix. E cara, eu assim... A trilha sonora também é bem anos 2000, né? É, a trilha dele é bem anos 2000. E o pessoal hoje fala assim, ah, porque o Peter dos anos 90 lá foi a melhor caracterização. Eu acho que esse Peter também, ele tá muito bem caracterizado, porque... Esse Peter é muito bom. Sabe endosar muito bem aquele negócio dele ser mais introspectivo e pensativo, e ele fazer piadinha com o vilão, e ao mesmo tempo fazer uma piadinha autodepreciativa com ele mesmo, e o lance dele ser azarado também, algumas coisas acontecerem com ele. A responsabilidade, né? Que ele, tipo, ele dá o cano em todo mundo, em todos os episódios. Isso é uma coisa que o Stan Lee fazia muito. Sim, sim. Ele sempre marca alguma coisa e se ferra, porque ele tem que fazer outra coisa. E, como Homem-Aranha, né? E ele sempre dá errado, sempre dá bosta. Sim. E, tipo, isso é o que... É muita coisa que o Stan Lee e o Steve Ditko faziam lá no início, né? Que é, o Peter promete alguma coisa pra Tia May, daí acaba se envolvendo com outra coisa e tal. Isso tem muito no... O clima, pra mim, eu acho que consertou muito, assim, os erros do filme de Sam Raimi. É, meus 2 centavos sobre a nova série do Homem-Aranha. É, acho feio pra caralho, não vi, acho uma merda, eu odeio. Não vi e acho uma merda. Parabéns, João, você já pode ser um usuário de internet mesmo. A gente tá na internet, né? Um detalhezinho sobre a animação de ser tão limitada é que, se for parar pra ver, notem que nenhuma das personagens femininas tem cabelo comprido, nenhuma. Quando é comprido, eles prendem o cabelo, tipo a Silver Sable e tal, eles colocam o rabo do cavalo e tal. Por quê? Por causa da limitação da movimentação dos cabelos, pra não ficar muito fora da naturalidade, eles faziam cabelos mais, entre aspas, duros, cabelos curtos e tal, e daí todo mundo é assim. Eu lembro que quando eu vi a primeira vez, eu odiei a Mary Jane meio gótica, sabe? Não é gótica, mas eu identifiquei dessa forma na minha cabeça. Eu fui rever quando você me indicou lá, eu tô assim, caramba, ficou na memória lá, uma memória falsa, sei lá o que é, ou... Me incomodou tanto quando eu revi. Eu gosto desse visual dela. E essa Mary Jane, eu acho ela muito amigável também, sabe? Diferente da Mary Jane. A dubladora é a mesma do desenho dos anos 90, né? Isso ajuda também um pouco, tipo, a reconhecer como sendo ela. Mas aqui, de adaptações audiovisuais aí, ó, só mais um comentário. Eu não sou apaixonado, mas não tenho muita coisa contra, igual a maioria da galera, não. Contra esses filmes atuais do MCU. Cara, a galera tem um monte de fã que odeia e tal. Pra mim, tipo assim, são bons filmes adolescentes, sabe? Nesse assunto eu não entro, senão vou me estender. Eu só queria fazer esse comentário, que assim, é a melhor versão do Homem-Aranha pra mim? Não, dos filmes eu acho a mais fraca. Mas como filme... Eu acho divertido, cara. Principalmente o segundo filme, esses Eurotrip, essas paradas assim e tal, eu acho legal. Isso aí é tipo a fase lá que o João tava defendendo agora há pouco, do cara que eu não falo o nome. Do J. Michael Straczynski. Elas são histórias ruins e não são histórias do Homem-Aranha. São histórias aleatórias de histórias ruins. Já as fases do Jones, do Don Slott, elas são histórias ruins, mas são histórias ruins do Homem-Aranha. Mas é minha opinião, né? Eu não tô defendendo porque eu não sou. Não é a minha franquia favorita. Mas eu não acho esse absurdo todo que a galera fala. Tipo assim, eu entendo a versão. Eu acho que esse que é o ponto, sabe? Tipo assim, não é uma versão do Homem-Aranha que eu gosto. Mas eu entendo a versão, sabe? Ela faz sentido no universo cinematográfico. Ela casa bem lá com o estilo. Eles pegam um pouco dos quadrinhos, a relação lá da Guerra Civil. Bem pouco mesmo, né? Bem, bem pouquinho. Eu não sei, é uma versão, né? A versão, ela pode... Sei lá, eles vão fazer uma versão... Dá pra elogiar, de boa. Pode elogiar, não vou entrar nisso. Mas, tipo, pega um pouco dos quadrinhos... Pega um pouco, mais ou menos. Assim, mais ou menos, sei lá, ele ganhou os poderes, ele quer ajudar as pessoas. O uniforme vermelho e azul, né? Ele ganhou os poderes de Homem-Aranha no acidente, ele quer ajudar as pessoas sendo um herói e ele tenta fazer o melhor dele. Né? Ele tenta fazer o melhor dele. Então, assim, boa parte do que é o Homem-Aranha tá ali. Não tem os. Tipo assim, a base é essa. né? Aí o Homem Libélula mesmo, ele é uma zoação com o Homem-Aranha. Então a base tá ali também. Só que é uma base que foi levada pra comédia. Sim, né? Sim. Mas a. Eu compartilho da mesma opinião. Não é minha versão favorita. Eu entendo. Assim, o primeiro filme é o que eu menos gosto lá, o De Volta ao Lar. Daí o segundo eu já gostei um pouquinho mais. Não tô lá tão empolgado assim pro terceiro, mas vou assistir. Pretendo assistir no cinema, se puder, se eu já estiver vacinado até lá. E é isso. Ao mesmo tempo eu entendo quem não gosta, mas eu acho que não precisa de todo esse ódio. Meu Deus, estou a noite sem dormir porque estou odiando essa nova versão do Homem-Aranha. Sabe, dá pra ser mais de boa. É isso. O que eu não entendo é isso. Eu não nem tô falando que... Eu vou citar o nome do Everton porque ele tava comentando aqui. Eu não estou falando do Everton, nem do Bagar, nem nada do tipo. Mas tem algumas pessoas que é justamente isso que o Maurício falou. A galera odeia no sentido de que, cara, se você gosta, você não é fã de verdade, sabe? Tem gente que é nesse nível e eu não entendo a necessidade, sabe? A pessoa não pode, tipo assim, eu não gosto, sabe? Por que que você não gosta? Aí, por exemplo, no exemplo aqui que o Everton deu, é muito diferente do que eu gosto do Peter Parker. Pra mim, tem pouquíssimo parecido com o dos quadrinhos. É um bom motivo, sabe? É o motivo dele. Mas tem uma galera que... É justamente isso. O pessoal fica tentando convencer que ninguém... Que cê... Ah, não. O cara acha isso porque ele gosta do Homem-Aranha do MCU, sabe? Tipo assim, ele xinga... Sim, sim. Ele xinga falando que é porque o cara gosta dos filmes atuais, sabe? Como se não fosse fã de verdade. Isso eu acho muito absurdo, cara. Não, e é um negócio que a gente... A gente já falou muito do grupo aqui hoje, mas é porque esses assuntos surgem muito lá. Por exemplo, é o Everton... É o WhatsApp, pra quem não sabe. Exato. Se quiserem acessar, apanha a gente no Padrinho e você ganha o link pro... Aí, bom... Mas é uma coisa que eu comentei lá esses dias, assim, eu não entendo o pessoal não gostar, assim, e odiar, e querer ficar puxando esse assunto toda hora, porque, assim, o Everton tá lá no grupo, eu sei que ele não gosta desse Homem-Aranha do MCU, mas ele não fica puxando esse assunto toda hora pra falar mal, ele não gosta, e beleza, ignora a existência. Mas tem uma galera que, tipo, praticamente quase todo dia posta lá uma imagem do Tom Holland, eu odeio esse Homem-Aranha, aí no dia seguinte, posta uma imagem do Tom Holland, pior Homem-Aranha possível. É, eu não entendo, cara. A galera não entende que alimentar o ódio prejudica exclusivamente ela. O Tom Holland não faz ideia que você tá xingando no WhatsApp, sabe? Pois é. Mas deixa eu falar um mais leve, então. Não é que o pessoal odeia. Pessoas que tentam levar a sério normalmente falam mal disso. No grupo, a maioria gosta, mas a maioria gosta na zoeira. Mas eu gosto de verdade, eu gosto do Spider-Man. Mas isso a gente sabia. É porque a maioria que a gente leva na zoeira e tal. Superman, o mito, a lenda, não sei o quê. Mas quando eu assisti, fazia muito tempo que eu não assistia um Tokusatsu, sabe? E eu realmente gostei, cara. E quem vai avaliar a série fica assim, nossa, é chato, eu vi dois episódios e deixei pra lá. Eu adorei. É, então, eu sou desses porque eu nunca fui fã de Tokusatsu. Até Power Rangers, assim, que... Os mais novos que pegava, era pra pegar meio que a minha geração ali, eu já não gostava muito, então eu fico gostando do Spider-Man pela zoeira, porque eu não sei se eu tenho psicológico pra assistir hoje. Eu comecei, quem sabe eu mude de opinião. Eu comecei a ver pela zoeira mesmo. Tipo, pela curiosidade. Não foi pela zoeira, foi pela curiosidade. Tipo, nossa, que tosco. Mas no final eu fiquei assim, caramba, cara, é divertido, sabe? Eu lembro que eu assistia, na época, tem um ônibus da empresa, né? Então dá pra ficar vendo no celular essas coisas dentro do ônibus sem perigo de ônibus normal. Aí eu lembro que eu colocava no celular, então todo dia quando eu tava indo embora pra casa eu assistia um episódio. E aí eu lembro de começar a tocar a musiquinha de que o robô gigante ia vir e eu ter aquele mesmo sentimento de empolgação dos meus 6 anos de idade assistindo Power Rangers, sabe? Sim. Tipo, eu tô sentindo, caramba, cara, eu tô sentindo a mesma coisa que eu sentia quando era criança, que legal. Depois o Eric chegava no grupo, chegava em casa, né, postava lá no grupo um screenshot do vilão do dia, né, e eu ia lá e colocava, esse vilão é a versão do Spider-Man do vilão X, então, tipo, só porque tinha uma característica parecida. Sim, eu dava o print do celular. Tinha um vilão polvo lá, não, esse é o Octopus do Spider-Man. tinha uma mulher gato maluca lá, ela. Exato. Obviamente é gato negro. Obviamente. Mas tá aí, tem podcast do Spider-Man também. É, uma coisa que eu coloquei aqui que eu. Oi? Eu só quero dizer sobre o Spider-Man que me chateia, porque o Eric ficou conhecido como fã do Spider-Man e eu já era fã antes de ser modinho. Não, o Magari comentava, aí um dia eu cismei de assistir. E eu acho que o Miller via também na mesma época, e foi isso aí. Eu gostei tanto, cara, que eu importei o boneco lá, que eu até fiz o vídeo no YouTube, e saiu caro, cara. Eu importei o negócio, saiu caro. É o único. Eu não sou fã de action figures, assim, eu não tenho muita. O Eric gostou tanto que ele encomendou uma versão do logo do site da Aracnofã na versão do Spider-Man, com o olhinho mais puxado. E, e eu escrevi Aracnofã em japonês pra colocar ao invés de Aracnofã. Mas com o consultor, né, o Magari olhou, o outro colega meu também olhou, tá, a gente deu uma conferida pra ver se tava certo. Mas muita gente gostou, tanto que ela foi uma das camisas aprovadas. E até hoje eu não entendo por quê. Loucos aprovados. Ô louco, cara, é maravilhoso. Eu sei que todo mundo vai odiar, todo mundo vai falar que é ruim, que é podre. Mas eu gosto. O final do Homem-Aranha 2099, da edição 30 até a edição 36, ali do Brasil, eu gosto. Traumas. O pessoal fala que é ruim e tal, mas na minha opinião tem algumas coisas bem, bem interessantes nesse final. Antes, obviamente, da minissérie aquela, né? Quando termina o título e começa a World of Tomorrow, né, se eu não me engano. Eu gosto do finalzinho logo antes disso, aquela história que tem o Roman, né? Que é o Namor Reverso lá do futuro. A própria saga ali do Venom 2099 eu acho bem legal. Tem a morte da Dana, né? Que ele mata a Dana. É meio que um paralelo à morte da Gwen. Mostra um pouco mais do passado do Miguel. Tem a mãe dele indo confrontar o pai dele, né? O Tarlstone. Tô dando um monte de spoiler aqui porque é o final, né? Mas eu gosto desse final aí do 2099. Não acho ruim. Até o lance do Duende Verde, né, do Duende 2099, ele ser a padre madre Jennifer lá, né, que é aquela, ou o Gabriel O'Hara, ele fica naquela dúvida entre quem dos dois é, tipo, isso no final tem uns plots legais ali, acho que antes do Peter David sair ainda tava interessante, daí depois ali da edição 35, 36 começa a dar uma decaída, bem no finalzinho mesmo, né, não estou considerando o crossover aqui, porque no Brasil ele saiu atrasado. Ele ocorre lá pela edição 20, 19, por ali, se fosse colocar na cronologia certa, né? Mas considerando esse final aí, o pessoal fala que virou uma porcaria depois do início, e eu gosto do final, acho legal. Só o comentário 99, original, acho que se você desconsiderar ali entre a edição 36, acaba até a 36, né? É a última. É, não, 40, no original lá é 46, se você considerar entre a edição 46, desconsiderando, e a 18, até que ela é boa. É, não, eu ainda iria até a saída do Peter David, então até as 30 e poucos lá do original ainda vai pra mim. Eu gosto, mas no finalzinho ali, tudo bem, não, o final mesmo. A gente gravou os views, depois do negócio dos deuses lá, da casa dos deuses, aí fica insuportável. Pois é, aí eu já discordo. Eu acho que uma boa parte ali depois da queda dos deuses tem boas histórias. Tem ele no cyberespaço, quando ele vai pra Nightshade, que é aquela cidadezinha, que tem o bizarro aquele, né? Um grandão lá. Tem o. Ué, Everton, tá parecendo que todo mundo odeia, menos você. Ah, tá, é o. É, mas é isso mesmo, né? Tem a Doutora Estranha, que eu gosto também. Tem uma edição que ele vai no caminho, assim, na estrada, e ele começa a alucinar com o ônibus, e daí, tipo, vem uns demônios, depois ele descobre que era um sonho dele. Tem umas histórias que eu acho bem, bem legais. Tem toda a relação com a China Kwan, né? Que ela surge nessa fase, que vocês, principalmente, que gravaram, não gostaram. Eu gosto dela. E o Manifesto Destino, que é a última edição lá, que muita gente também não gosta, eu gosto. Que tem o Martelo de Thor. Esse comentário do Everton me deixou feliz, porque eu cheguei no Stupeview Classic, estavam gravando a parte do 2099. E foi meio que o meu teste de provação. E o que me deixou feliz é que ele foi comentando essas coisas e eu não lembrava de nada. Então, assim, trauma totalmente superado. Tô recuperado. Então, é engraçado que eu gostava da ideia do 2099, eu lembro que era bem legal no início, e não é que eu não goste, mas eu lembro que foi ficando meio moroso, sabe? Tipo, eu acho que esse que é o ponto, né, que vocês estão falando que piora, mas eu lembro que ficava, tipo assim, parece que eles chegaram num ponto que, e aí? O que a gente vai fazer agora, sabe? E aí parece que a história não anda direito, ela tem uma história boa e a outra é... Eu não concordo muito, porque como eu falei, tem a morte de personagens importantes, é que o pessoal não liga muito com personagens, mas... Não, mas assim... Tem toda a história do Miguel criança ali, essa parte, até aí eu lembro que eu gostava ainda, até mostrar quem é o pai do Miguel, essa época eu lembro que eu gostava. Mas tudo nisso daí, a parte que o Magaren e o Maurício e o pessoal que gravou, tipo, não curtia nos views clássicos lá e... Eu lembro que quando eu achei ok. Eu acho que eu não gosto mais, é mais próximo do final mesmo, sabe? Eu acho que, tipo assim, quando eles começam a fazer as coisas pra encaminhar pra... Até uns 4 finais diferentes aquele negócio, né? Eu acho que aqui não encaixa na maioria. Mas, tipo, no todo mundo odeia, sabe? Mas eu acho que encaixa muito aqui na equipe dos nossos programas. Vocês sempre reclamam muito do Venom, sabe? Pós-ilha, não sei o que e tal. Não é que eu goste dele, mas eu não sempre fui indiferente. Não existe Venom pós-ilha. Eu gosto, eu gosto. É um delírio coletivo. Eu gosto. É porque, assim, eu sei que teve várias fases, né? O Venom variou várias vezes e tal. Mas eu sempre vi ele, porque eu comecei a ler nessa época, como sendo, tipo assim, tem o Duende Verde, que é o vilão que ele é calculista, mas ao mesmo tempo ele é meio doido. Então ele pode fazer coisa inesperada. Tem o Octopus, né? Que é um cientista, não sei o quê. E tem o Venom, que é uma máquina de matar que pode acabar com o Homem-Aranha a qualquer momento. E isso me fazia achar ele muito legal. Na época. Então, assim, eu achava interessante, porque quando o Venom aparecia na história, era tipo assim, meu Deus do céu, o cara é mais forte, mais rápido e não ativa o sentido de aranha, sabe? Eu achava legal quando eu lia. Só que eu não acompanhei. Ele tem várias fases. O problema são as minisséries do Venom, Eric, que tu gosta. Oi? As minisséries do Venom. Então, quando eu peguei pra ler, foi exatamente no momento em que ele tinha deixado de ser anti-herói. Então eu não peguei, assim, eu li depois, né, a parte dele anti-herói. Mas quando eu comecei a ler, ele era vilão, basicamente, entendeu? Sim. Ele não era anti-herói. Nesse final aí, né, ele volta com o seu vilão ali, né? Eu lembro nesse que eu gostei. Nesse final dos anos 90. Isso, eu lembro que eu gostei. E ali é bom mesmo, eu gosto. Então, quando a gente cai nesse assunto, eu sempre comento que, assim, eu ainda gosto do Venom pós-ilha, até aquele arco que acaba com ele nos esgotos, sequestrando os pais do Peter ali e tudo mais. E nisso já passou Carnificina Total e coisa assim. Isso é logo antes do Protetor Letal. Então, eu acho que acaba esse arco aí, o embate dele com o Peter lá, e os pais sequestrados e tudo mais. Guerra de Subterrâneo, né? Isso. E eu acho que é a partir daí que o Venom fala, tá bom, não, o Homem-Aranha não é mais uma questão pra mim, tô de boa, superei, vou virar anti-herói agora. E esse é o ponto... Aí a fundação é o divisor de águas pra mim. A partir dali, eu não curto o Venom, mas assim, até um pouquinho depois daí, eu gosto. Você vê no anti-herói aí que se surgiu aí nos anos 90, um tapa na cara foi o início da saga do clone, né? A primeira história lá do Aranha Escarlate, quando ele coloca o uniforme, basicamente ele não sabia de acordo nenhum. E ele pensou assim, o Peter fez um acordo com o Venom, que eles não vão mais brigar um com o outro e deixou esse maluco livre. A minha responsabilidade não vai deixar esse maluco livre. E ele vai atrás do Venom, o Aranha Escarlate, e ele tem uma luta bem legal deles e ele prende o Venom. Então meio que ali foi tipo um retornozinho, o Venom vilão ali no meio desse caos aí, que é uma história muito boa do Venom, que ficou perdido aí no meio, né, dessa fase aí das minisséries. Eu não sei se eu li todas as minisséries do Venom anti-herói. Eu acho que tudo que saiu na Teia do Aranha e Homem-Aranha eu li, mas eu acho que não saíram todas as minisséries lá. Eu lembro que, assim, não é que eu gostava, mas eu não achava muito absurdo também não, sabe? Tipo, era ok, não tinha nada... contra, assim. Eu acho que esse que é o ponto que eu quis dizer mais no início, né? Eu gostava do Venom nessa época vilão, e na época anti-herói eu acho que era ok. E eu já quero deixar o convite pra quando começar a ter os Trip View Classic de vilão, que o João participe do Venom. Por favor. Porque ele gosta do personagem, né? Então é interessante. O do Carnificina, o João participou com a gente, lá pra não? Fazer um contraponto. Sim, sim. Exatamente. O das minisséries do Carnificina, no caso. E só pra... Já que vocês citaram Saga do Clone, eu só quero fazer um comentário rápido, eu não sei se a opinião é só minha, vou falar a minha. É, eu já tinha comentado na hora que eu falei do Superior, né, que a saga do clone, ela estendeu demais e tal. Todo mundo fala que é ruim, é, no automático, né? Mesmo gente que não leu fala que é ruim. Eu acho que ela tem vários momentos bons, sabe? Essa, assim, eu não sei se... Sei lá, ela é um terço... Eu acho que ela é um terço ruim. Esse um terço espalhado ao longo dela, sabe? Talvez um quarto... É, por aí. Mas ela tem muitas coisas boas. O início dela é muito bom. A fase do Ben Reilly eu lembro que eu gosto e tal. Só que eu só queria comentar que, assim, não vamos entrar muito no detalhe, porque a gente gravou dois tweepcasts focados na saga do clone, né? Então, se alguém quiser comentar alguma coisa, pode. Se eu não me engano, comentamos dela lá no... Acho que todo mundo gosta, menos eu também, né? Esse assunto é um negócio que sempre vai e volta aqui entre a gente, né? Mas... É porque a gente falou tanto dela lá nos outros podcasts que sempre que chega nela, eu acho que nesses programas o povo fica assim, né? É, vamos esperar chegar na hora da saga do clone. E, já sei o que cada um vai falar. Mas a gente gravou dois programas, cara. Era tanto conteúdo, sabe? Então, assim... É, eu não odeio, mas pra mim ela tá no campo ali do indiferente. Na verdade, eu não li ela completa até hoje. Eu tô juntando aqui os formatinhos, faltam menos de 8 agora pra eu completar ela pela Abril. Eu fiz exatamente isso, a hora que eu juntei eles, eu li tudo. E daí eu pretendo ler tudo aí numa tacalhada só. A versão brasileira, né, porque a Abril era uma mãe. Mas eu imagino assim, eu entendo a frustração do pessoal, acho que de quem acompanhou na época, porque você fica... não digo mês a mês, porque ali emparelhado já tava ali a Teia do Aranha com o Homem-Aranha, então a cada 15 dias. Mas você ficar acompanhando aquilo... A cada 15 dias, exato, deve ter sido chato. Talvez a sensação seja menos pior quando você já tem ela completa e lê de uma vez. Eu acho que caiu nisso que o Eric falou, pega meio que por osmose assim, o ódio dos outros, porque vai lá o tiozão que acompanhou na época e achou chato, e ele tem o canal no YouTube lá, o Ovolete, aí ele ganhou assim um alcance nacional e fala assim, gente, a saga do clone é chata, e o pessoal que acompanha o Ovolete fica, nossa, é chato mesmo, porque o que esses caras falam é verdade, eles são autoridades. Então, tipo, meio que essa influência de opiniões, né, que a gente tá vivendo hoje, acaba gerando esse ódio por osmose aí, não só pela saga do clone, mas por outras coisas. Realmente, eu acho que quem acompanhou na época, provavelmente hoje não vai gostar. Na época não gostou, porque ia demorar muito. Eu acompanhei na época e gosto. eu acho bem ok. Não é a minha fase preferida, mas eu acho bem ok. Não desgosto, não. A gente falou lá no podcast que eu não... Ela tem muitos problemas. É que é uma das outras coisas da internet é aquilo. Se você fala que você gosta, ou seja, você gosta tudo. Você não tem defeito. Exato. Ela é maravilhosa. Cara, a galera que... Mediana, uma saga média, mas com boas histórias lá no meio. Sim. Várias boas histórias, algumas histórias medianas e algumas histórias ruins. Algumas partes mais ruins. Né? O público... Clonagem Total, por exemplo. Sim, o público desse tipo de canal que o Maurício falou, né, que vai lá e vê, o fulano é autoridade, falou que é ruim, então é ruim e tal, esse público deve ficar muito maluco no Aracnofã, porque a gente vai dar opinião sobre alguma coisa e é tipo um falando assim, não, é ruim e tal, mas tem coisas boas, aí a pessoa fica tipo assim, não, como assim? Ou é ruim, é bom, não? Ou você ama ou você odeia. Não tem como falar que tem... Como assim a saga do clone tem vários problemas, mas não é tão ruim? Eu não consigo absorver essa opinião. Como assim não é boa? Ou é boa ou é ruim? Calma. Tem que fazer o final explicado do Tweepcast. A saga do clone precisou de um final explicado, né? Vocês lembram daquela história do Diário de Norman Osborn, né? Que ele reconta toda a saga com... Falando, tipo... nessa edição aqui o que aconteceu foi isso. O Traveler era tal coisa, mas aqui foi o Scryer que manipulou tal pessoa, tipo, foi juntando. Vou dizer que eu gosto pra caramba dessa história, porque aconteceu exatamente isso comigo, porque eu li a saga, aí passou muito tempo, aí eu peguei essa história e caraca, não lembrava de nada, ainda bem que eu tô lendo isso. É muito boa. Quando a gente gravou... E mostra as reações do Norman a outros fatos antes da saga do clone, que eu acho muito legal, tipo, todo aquele lance que tem na saga do auto-evolucionário, tipo... Que não era um clone, mas eram outras duas pessoas que foram modificadas e tal. E daí, tipo, ele desmente aquilo. E tem o lance dele lembrando quando o Duende Macabro surgiu. Tipo, eu quase voltei da Europa porque esse maluco começou a usar minhas armas. Mas daí eu deixei pra lá, enfim. Quando a gente gravou os tapecasts lá da saga do clone, da era de Ben Reilly... Link no post? É, tá no buscador de podcast aí e tal, tem tudo lá. Mas quando a gente gravou, a gente leu, tipo, tem um cara lá nos Estados Unidos que fez várias entrevistas com todos os artistas que participaram, ou vários artistas que participaram e tal, e um dos caras que ele entrevistou era o... como é que chama? Greenwald? Um negócio assim. Isso, esse aí, o autor dessa história, Glenn Greenberg. Isso. Ele foi um cara que ele esteve durante a fase toda, só que no início ele era tipo um ajudante, alguma coisa assim e tal, mas ele acompanhou tudo. E aí no final, ele foi o cara que, se eu não tô enganado, né? Ele foi o cara que escreveu esse diário de Norma Osborn. Então, assim, foi. É, isso aí. É interessante a entrevista, você vendo assim o que ele participou de várias coisas. Ele vai falando assim, nossa, na época dessa história aqui, foi uma confusão porque a gente ia fechar a história, mas a Marvel pediu pra adiar 2 meses porque tava tendo Era do Apocalipse, então a gente teve que enrolar 2 edições, sabe? Tipo, aí você vai vendo assim, ah, então é por isso que aconteceu tal coisa. Tava tendo um massacre também, né? Isso, e a gente comentou isso aí pro Sleepcast. Tanto um massacre, tanto que os dois aranha lá, o Peter e o Ben, vai lá, o pessoal, depois que ele pega os sentinelas lá, ele fala, o pessoal tá se pegando lá no Central Park, vamos lá, vamos. Aí eles começam a andar pra trás lá, porque nunca chegaram no Central Park até hoje. E alguém quer... vamos, acho que dá pra ir pro último ponto aí, alguém quer puxar alguma coisa? O João ainda... Nossa, tem... Eu só ia falar uma coisa rapidinho, não é nem que todo mundo odeia, mas já vi muita gente usa, tratando como coisa ridícula, e realmente é ridícula, mas se você leva na piada, é legal, que é o Aranha Móvel, só isso. Não, mas ele... A pessoa que odeia, ela não entendeu a história, na verdade, então, né? Exatamente. Isso não é nem de... Não é nem de... Eu não tô falando daquele estilo de se você não gosta é porque você não entendeu. Não, final não é explicado. Isso, não, mas é... Mas é porque... É tipo mas é porque ele foi feito pra ser uma zoeira. Por mais que eu não goste da fase superior, é uma coisa nem que o Aranha gostava do Aranha Móvel, meu amigo. O Aranha que falou em nosso grupo lá, uma cena que tem no superior que ele fala do... É o Jameson, que é o prefeito lá, eu acho. Ele põe o sinal aranha lá, aí o aranha... O tipo do fala, pô, que ideia... Esse esporro do sinal é muito bom. Todos os meus vilões vão saber onde eu tô, não sei o quê. Aí o pessoal fala, olha, que coisa, não sei o quê, o Batman, não sei o quê. Eles não entenderam que realmente é uma piada com o conceito. Até aí de não entender também, acho que dá pra colocar nessa lista aqui, pelo menos pra mim, que vocês comentaram agora, lembrei. Não é que eu amo e tudo mais, mas assim, o Peter dançando em Homem-Aranha 3 também é isso aí. Tipo, era pra ser uma piada e todo mundo acha que o Sam Raimi levou a sério ali aquela cena. Então, é uma sátira, né? A cena da dança é a mesma coisa da mãozinha. É uma metáfora. O Peter tá fora dele. O Peter normal, sim, nunca ia sim. sair dançando daquele jeito. A ideia é ser ridículo. Esse é o ponto. Exato, né? Exato. todo o arco do Peter Emo e Bad Boy lá, tipo, é pra ser uma sátira desses protagonistas de filmes que são esses caras mais assim, não, olha como eu sou foda, eu faço isso, aquilo. E o Sam Raimi pegou aquilo e falou, não, gente, olha aqui como é ridículo. E é pra ser ridículo mesmo. E todo mundo acha que o Sam Raimi levou a sério. É, tanto que no bastidor dessa saga, dessa cena, a gravação foi assim, ele mandou os segurantes que ia ficar na cena lá, ele não falava pra nada, ele falou, vocês ficam, vocês estão andando, o Maguire vai entrar, vai fazer algumas coisas, vocês reagem. Aí foi aquilo, aquelas reações do pessoal, tudo real. Eu não gosto muito, mas pra mim eles não... Eu entendo o propósito, eu acho esse ponto de vocês bem levantado, isso é uma coisa que o pessoal realmente não entende. Tipo, ele tá dançando, é ridículo e é só isso mesmo. Pra mim, é isso, só que não deveria ter sido feito isso com a história do simbionte. Acho que não tem nada a ver, acho que ele quis fazer autoral demais o negócio e fugiu muito do que era, então ficou zoado. Não, certo seria o simbionte não mudar a personalidade dele, né? Quando eu vi a trilogia, né, que só existiam os 3 filmes, eu lembro que o 3 era o que eu menos gostava, vou usar o termo do programa, era o que eu odiava e tal. Hoje em dia, cara, tem tanto filme que eu nem sei mais qual que é a minha opinião de se tem algum que eu gosto menos que ele, se tem outro. Eu acho que minha opinião tem sido muito mais no sentido de, cara, todos têm alguma coisa boa, alguma coisa ruim, e não preciso colocar a ordem de melhor pra pior, sabe? Mas com certeza o 3, ele continua sendo um dos piores pra mim, vamos dizer assim. Porque eu lembro que me incomodou muito aquele negócio do Peter ir pegar a chave da cidade e pedir a Gwen pra beijar ele, sabe? Tipo, pra mim não combinava nada. Pra mim, o primeiro do Remy e o primeiro do Abby ainda estão lá meio pau a pau, talvez o do Remy levando um pouquinho de vantagem. Aí os outros 3 lá, concordo. Qualquer coisa. Sim, os outros 3, né? Porque só tem outros 3. João, você quer falar, puxar a sua polêmica final? A minha última coisa que eu tenho certeza que o mundo inteiro odeia, menos eu, é a arte do Humberto Ramos. Eu gosto muito da arte dele. Eu gosto mesmo. Não é num sentido irônico e tal. Eu sei que ele tem algumas deficiências em anatomia. Em anatomia, quando ele tá com pouco tempo e ele desenha de qualquer jeito e tal. Mas, no geral, eu gosto bastante da arte dele. Eu gosto tanto da arte dele que, quando ele veio aqui no Brasil, na CCXP, eu fiquei um tempão na fila pra pegar autógrafo dele nas revistas que eu tenho. Inclusive, eu tenho 3 revistas autografadas dele. E eu pedi uma mais exatamente pra botar no site, pra vocês fazerem algum tipo de sorteio ou algo do tipo. Essa revista tá até hoje comigo. Você falou isso com a gente e eu esqueci, ou você nunca tinha Eu acho que eu já tinha comentado isso com você. Cara, eu não me lembrava de fazer sorteio. Então tá certo, começa então, hoje aí, o sorteio, gente. Ganha sua revista do Humberto Ramos. Qual que vai ser a mecânica, essa, Eric? Essa é mesmo aquela coisa da frase da Dilma lá, quem ganhar vai perder, quem perder vai ganhar, quem ganhar todo mundo perde, quem perder todo mundo ganha. Eu ia falar que o João falou que o Humberto Ramos, quando tá sem tempo, ele faz de qualquer jeito. É realmente, quando ele tá sem tempo, parece que ele tá faz de qualquer jeito. E quando ele tá com tempo, parece que ele tá sem tempo. Eu acho que acho que as pessoas pegam muito no pé dele pelo estilo da arte dele. Eu sei que é um estilo de... Pegam tanto que defoga. Eu vou deixar o João meio triste agora. Ele falou que ficou um tempão na fila da CCXP pra pegar o autógrafo com o Humberto. João, quando eu fui lá, a mesa dele tava vazia, cara. Zero tinha fila. Ter sido nesse dia que eu tinha ido. Eu fiquei até com um pouquinho de dó, sabe? Assim, é minha opinião sobre o Humberto Ramos, vai. Fazendo 2 comentários. Primeiro que eu acho que todo artista ele tem o valor dele, então mesmo que eu não goste da arte do cara, eu pegaria o autógrafo também, tanto que eu tenho. Porque eu acho que o cara foi importante pra caramba nas revistas, escreveu várias histórias e tal, então eu pegaria o autógrafo mesmo não gostando. O desenho dele, ele já é ruim desenhando, você ainda quer que ele seja ruim roteirizando também? É porque eu acho legal isso, sabe? Tipo, não, você falou que escreveu várias histórias. É, não, ele desenhou várias histórias. Mas eu acho legal isso de tipo assim, o cara foi importante na história do personagem como um todo e tal. Então, assim, eu valorizo isso, sabe? Então eu até tenho o autografado. Eu acho que na época eu tinha a revista americana, só que foi um único ano que eu não pude ir na CCXP. Aí eu mandei pelo correio pro Dante, ele pegou o autógrafo pra mim, alguma coisa assim. E outra coisa é que... Como é que eu explico? Não é que eu acho a arte dele ruim, vamos dizer assim. Eu acho que ela não combina com o tipo de história, entendeu? Se pra uma revista mais voltada pra... 100% voltada, tipo, pra comédia ou pra alguma coisa assim, eu acharia mais legal, sabe? Porque é muito caricato. Agora, sei lá... Meu Deus, o Dr. Octopus vai destruir a cidade se eu não explodir a bomba, se eu não desarmar a bomba com a arte do Humberto Ramos, não combina muito pra mim, sabe? Parece que era pra eu estar lendo uma revista de comédia e tá acontecendo uma situação em que várias pessoas podem morrer, sabe? Tipo, não faz sentido. É isso que me incomoda na arte dele. Eu acho que a arte dele não combina com o estilo das histórias. Eu diria que o Ramos tem um mérito aí por ele ter um estilo muito característico, né? Tipo, você bate o olho na arte, você já sabe que é dele. Né? Realmente machuca o olho, mas você vê a arte, já mas, sabe assim, que é dele. Eu tô reclamando da arte dele. Eu não tenho nada contra a pessoa dele, diferente de uns e outros. Fazia dupla com ele? É. Deve ser o Sloan. Ah, nem sabia que eles tretaram. Não, fazia dupla. Ele não era um, era o em tese roteirista e um em tese desenhista. Tô falando que eu não gosto do Beto Ramos, mas é do trabalho, da arte dele. Não dele. É porque o Slot é chatão. O Slot fica discutindo no Twitter com o pessoal. É verdade, eu bloqueio o pessoal no Twitter. Igual o Lobão que me bloqueou no Twitter. Eu acho muito bom quando o Maurício cita que o Lobão bloqueou ele, porque tipo, tem uma mágoa do Lobão ali. É muito aleatório. Até hoje. É muito aleatório. Mas com o raciocínio, Maurício. Não, mas é mais isso mesmo. Eu acho que a arte não combina, nem com as histórias mais leves do Homem-Aranha, talvez. Eu imagino o Ramos muito mais num Deadpool, sabe? Alguma coisa assim. Eu acho que ele combinaria muito com o Deadpool. Esse é o ponto. É isso. É uma coisa mais nonsense, né? Mas eu queria entender por que o João gosta. Eu gosto, cara. Eu acho um estilo muito bonito. É assim... Eu acho que o artista, quando ele pega um trabalho, ele tem as liberdades dele de exagerar em proporções, em fazer algumas coisas do jeito que ele acha certo. Então, eu não acho completamente errado as liberdades que ele toma na revista do Homem-Aranha. Errado não é. E ele não tá. E assim, ele com certeza não tá errado, porque por ele fazer isso, ele é chamado pra desenhar muito mais histórias. Então, assim, agrada a maioria do público. Sim. Ah, e pegando. Compra, né? Então. É. Pegando aqui um comentário que a Gabi fez comigo, pra quem tá ouvindo e não sabe, a Gabi, minha namorada, ela é ilustradora. E a gente às vezes cai nesses assuntos de comentários de desenhos do Homem-Aranha e tal. Ela gosta do trabalho do Humberto Ramos, ela tem essa mesma opinião, não combina com o Homem-Aranha e tudo mais, mas ele tem um traço muito característico, que é muito dele, e não gosta muito do McFarlane, por exemplo, que de um modo geral a gente pode dizer que todo mundo aqui, não sei o João, né, mas o pessoal aqui que grava o Classic, eu sei que eles gostam e tal, não é o favorito, mas gostam, e fãs do Homem-Aranha no geral gostam do traço do McFarlane, e ela fala que não gosta, que acha muito cartunesco. Né? Então, assim, varia muito de opinião, mas assim, eu acho que o Ramos tem esse mérito, sabe? Ele tem uma assinatura, uma identidade visual dele, e é difícil um artista conseguir isso. É, sim, demora muito pra um artista conseguir, assim, um tipo de arte que você bate o olho e fala, ah, esse aqui é fulano, sem precisar de assinatura, sem nada. Eu acho que são poucos artistas que conseguem ter esse mérito. McFarlane, Romitinho, Humberto Ramos. Sim, é a trinca, a Santíssima Trindade aí do... É, não, mas é a galera que desenha mais diferente, porque assim, você tem, nossa, o desenho do Bagley é diferente e tal, mas tem muita gente que desenha parecido, entendeu? Os que são muito característicos, claro que deve ter mais, mas de cabeça, se me perguntar as três, eu lembro dos três na hora. Uhum. E só pra não dizer que eu não gosto de nada do Humberto Ramos, tem uma coisa que ele criou que eu acho bem legal, ainda mais quando é feito por outro desenhista, que é o primeiro uniforme da Silk, da seda. Eu acho bem legal aquele primeiro uniforme feito todo de teia, assim, sabe? Que parece que é tipo, todo enfaixado. Eu acho da hora aquilo lá. Muito melhor do que ela usa depois. O Everton, teia de seda, senão pode fazer alusão aí. Ah, é verdade, né? A Panini não gosta. Esse é um programa família. O primeiro uniforme dela foi criação não do Ramos, né? Não pode ter seda. Eu gosto dele, ó. Não pode ter seda, tem que ser teia de seda. Ela tinha o que mesmo pra não... Eu queria muito, cara, que ela tivesse um título próprio que fizesse sucesso e chamasse Web of Silk pra virar a teia da teia de seda. Mas nunca. É boa. Seda da teia de seda. É, então tá aí. Pra mim, o mérito do Ramos nem é muito mérito, porque eu acho a história uma porcaria ali nessa fase, mas o uniforme que ele criou eu achei legal. Pronto, tá aí um ponto do Ramos, pra não dizer que, tipo, ah, não gosto de nada do Ramos. Aí tem uma coisa que eu acho legal. Tem uma história ou outra que do Homem-Aranha, que ela é mais leve e tal, que eu acabo me incomodando com o Ramos, porque já vinha o incômodo de outras histórias. Mas, por exemplo, Humberto Ramos na fase Superior Spider-Man, pra mim combina muito pouco, sabe? Porque é um personagem muito sério, um negócio meio coisa assim e tal. E a arte, ela é muito, como eu falei, né? Ela é muito dinâmica, é mais cartunesca e tal. Eu acho estranho. Mas não pela arte ser ruim, exatamente. É por não combinar com o estilo. Mas eu tô sendo repetitivo. É, mais alguma coisa que a gente vai falar ou podemos fechar? A gente falou bastante aqui. Ah, só do Ramos, lembrando que a gente comentou do Ramos aí, o Ramos de 2012, 2011 pra cá. Porque tem um Ramos de 2005 ali, que desenhou o Aranha, que era uma coisa, olha, complicado. Já não sei se vocês lembram. Ah, eu gosto mesmo. Não, era ali. Aquela era primeira negócio, arte do Ramos, não, ali é ele encontrando nem... o estilo dele. Eu não acho ruim também, não. É um outro estilo, um estilo diferente. É, mas o estilo atual, tipo, dá pra ler de vez em quando e tal, mas aquele lá de 2004, 2005, aquele lá, não consigo passar de um quadrinho, cara, não consigo, não entendo nada do que ele tá fazendo lá. Procura aí Humberto Ramos 2004, Humberto Ramos 2013 e olhem as imagens. Oi, Francisco Ferreira, Humberto gosto, Ramos aí, gosto. A dupla. É gosto, no final das contas é isso, não tem certo ou errado. É, tem o meu Maurício, errado. Você falou alguma coisa? Não, só... Pra concluir aí o assunto Humberto Ramos, eu queria muito ver o Humberto Ramos desenhando uma capa de álbum do Gorillaz. Ia combinar bastante. Bom, a gente falou um monte de coisa que, como sempre, deve ter um monte de outras coisas que as pessoas odeiam e provavelmente a gente não, só que a gente não lembrou agora. Mas eu acho que, espero que vocês tenham gostado. E é interessante quem tá ouvindo o programa comentar lá, seja no grupo do WhatsApp, seja no fanpage do Facebook, o grupo do Facebook e tal, comentar o que achou também e outras coisas, né, que vocês gostam, né, que outras pessoas odeiam. Eu acho que é interessante ter o complemento desse programa aí pelos ouvintes também, certo? Ficamos por aqui então? É isso. Mais algum comentário? Não, acho que acabou. Muito bem, gente. Espero que, mesmo que se todo mundo odiar esse programa, que você que tá ouvindo goste. Tchau, gente. Boa noite. Falou. Falou.